Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Todes, o Jovem Nerd Enough Said. Aqui é o Fabiabu e eu queria muito uma joia do tempo agora. Aqui é o Rex e Excelsior para sempre. Eu sabia que se eu demorasse muito pra me apresentar, alguém ia falar isso na minha frente. Aqui é o Tucano e você que escreve obituário pra jornal pode ainda se tornar uma lenda. Pessoa que escreve obituário? Ele escreveu obituário. Ah. Vamos tentar. Aqui é Carlos Volto, não tem muito o que falar. É difícil, então tá no programa, né? Errado. Eu também tive dificuldade. Aqui é Azaghal e velhos morrem, gente, desculpa. Muito bem, nerds, estamos aqui em um Nerdcast triste, um Nerdcast onde a gente vai homenagear a lenda de Stan The Man Lee. Eu não acho que tem que ser triste, é um Nerdcast legal, o cara tem uma boa vida. Sim, não, uma vida completa, é verdade, por isso é homenagem. História de vitórias, cara. Ele não morreu com 35, ele morreu com 95, ele já tinha acabado a validade. Fazendo hora extra já. Triste tava a vida dele nos últimos anos, né? É, com um monte de treta, morreu bem. Às vezes foi até melhor pra ele. Caraca, cara, vê teu sono. Cara, as coisas que ele tava passando nesse final de vida. O famoso eu prefiro tá morto a ter esse desgosto, né? E veio. Canelada. Canelada. Muito bem, seu Léo Lopes. Vamos para mais uma semana de mesa e canela da Zodara de Gás. Vamos! E se continuar assim, Jovem Nerd, eu quero que você passe a me chamar de Azaleo, por favor. Azaleo, ou então Léo Gal. Léo Gal. Léo Gal é legal. Nossa, mãe do céu. É, porque eu tô substituto definitivo agora. Que negócio é esse desse rapaz que só fica aí tirando foto com artista nos Instagram? Que isso? Não tá demais? Meu olha Deus aí. Do céu. Seu Léo Lopes, eu quero falar da UCI Cinemas. Olha está aí. Está sempre aqui conosco. Lembrando que você pode assistir a Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald. Olha aí. Com a mais perfeita sensação de imersão nas salas especiais de UCI IMAX e UCI X Plus, rapaz. Lembrando que as salas de UCI IMAX tem aquela tela curva gigante, gigante. Sim. Que ocupa todo o seu campo visual. Te coloca dentro do filme, cara. Dentro da ação. Cara, IMAX. Tem filmes que tem que ser visto em IMAX, certo? Certo. Porque tem projeção em alta definição, tem aquela imagem cristalina, aquele som de máxima potência que treme o chão, o seu lápis é incrível. É incrível. Sim, a experiência animal, IMAX. Animal. Mas você também tem a opção das salas de UCI X Plus, que também tem uma tela gigante de imersão e aquela projeção de altíssima definição. E tem um incrível sistema de som Dolby Atmos, rapaz. Ah, 360 graus. Pra quem gosta do áudio, pra quem valoriza o áudio, é animal. Cara, é incrível. Animal. Eu valorizo muito o áudio, né, cara? Obviamente a gente... Nós. É nóis. High five, Jovem Nerd. É nóis. Cara, alto-falante no teto, cara. Tem alto-falante no teto e tudo individualmente mapeado, cara. É incrível a experiência de som numa sala UCI X Plus, cara. Vale a pena. E lembrando, olha só. Sim. Que Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald é o filme da semana UCI Unique. Olha que aí. Significa isso? Que você pode assistir esse super lançamento com preços promocionais quem tem o cartão UCI Unique, rapaz. É só você ir lá na bilheteria pedir o seu, se cadastrar na internet com o Sim? número do cartão, cara. É muito fácil. E você, ó, toda semana tem uma grande estreia com preços imperdíveis e benefícios únicos todos os dias, cara. Pra quem é UCI Unique, vale a pena você conhecer. E você também pode comprar os ingressos para Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald Sim? em ucicinemas.com.br/animaisfantásticos, ô Léo Lopes! Animal! E, ó, e não deixa de seguir a UCI Cinemas nas redes sociais e fique por dentro de tudo que existe de mais avançado em tecnologia do cinema. Seu animal. E também quero falar dos notebooks GeForce da Avell. Atenção, presta atenção, Léo Lopes. Estou prestando. Tem muita gente que quer comprar um notebook gamer e não sabe exatamente como começar. Certo. Então eu vou dar a dica. Se você, por acaso, para cada um não sabe. Primeira coisa que você tem que pensar, placa de vídeo. Sim. Não adianta comprar um notebook todo com processador sinistro, com muita memória, muito espaço, etc. Se você não tiver uma placa de vídeo voltada para isso, para games, entendeu? Sim. Por isso, procure os notebooks GeForce da Avell que tem placa NVIDIA, cara. E olha só, apesar da placa ser miniaturizada, Sim. Né, pra caber, porque você sabe que essas placas de vídeo de GeForce são grandes. É, eu tenho uma aqui, é animal. Apesar dela estar miniaturizada no notebook, cara, ela funciona exatamente como o seu modelo propõe, cara. É muito maneiro. Então, olha só, quando você vai procurar o seu notebook, você tem que pensar no custo-benefício para cada fim. Então, se é jogo, se é necessidade profissional, cada software, cada jogo tem seus requisitos recomendados para rodar como foram idealizados pela desenvolvedora de cada respectivo software ou game, certo? Então procure, se você quer rodar exatamente como, você quer as paradas no Ultra, você quer o Battlefield 5 no Ultra, você tem que procurar a configuração que acompanhe o que é recomendado, não mínimo, o recomendado, exatamente. E lembrando que também, você que tem foco profissional em notebooks, uhum. Pra quem é designer, arquiteto, fotógrafo, videomaker, editor, youtuber, olha aí, sim, e também gosta de jogar, nem que seja joguinho casual, notebook resolve a vida, cara. Você usa da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, sim. Qual notebook comprar, seu Léo Lopes? Tantas opções. So many options. A Avell tem muitas opções, todas boas, porque todas são com GeForce, seu Léo Lopes. Excelente. Olha só. Então, olha só, se você não sabe qual investir, você é arquiteto, você é youtuber, você é gamer, então clica no link aí no post, você vai direto pro site da Avell, que tem um filtro pela placa de vídeo. Você escolhe a GeForce de acordo com a sua necessidade. Tá querendo comprar um notebook gamer? Clica no link. Vá procurar o Avell GeForce, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 27 Celsius. Olha só, Léo Lopes, tá chegando a Black Friday na Nerd Store! Rapaz! Loucura se aproxima dessa loja virtual! Exatamente! Olha só, olha... E olha, lembra que a Black Friday da Nerd Store começa antes da sexta-feira, né? Então, ela vai do dia 21 de novembro até dia 23 de novembro. E olha só, é importante você se cadastrar no Hot Site com nome e e-mail pra receber um e-mail de quando a Black Friday vai começar. Dentro do Hot Site tem um FAQ, Ask Questions, com todas as dúvidas mais frequentes que podem surgir durante o processo de compra. É muito bom você dar uma lida, se você quer aproveitar esses preços malucos de Black Friday na Nestor. Se prepara, acessa o link nestor.com.br/Black Friday, já se cadastra pra você ficar por dentro, porque vai ser muita loucura. Totalmente. Se eu fosse você, faria isso rapidamente, porque quando chegar na sexta-feira mesmo, já acabou um monte de coisa. Exato. Então, lembra, começa dia 21 de novembro, rapaz. Não se esqueça. Eu vou estar aqui editando o Nerdcast numa outra tela já na lojinha lá, comprar. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Jorge Ávila, Laisson Matheus Brito, José Lucas Rodrigues, Thiago da Silva Moraes, Jennifer Nunes, Eduardo Michels, Gustavo do Nascimento, Sara Querolo, Pedro Perozin, Nayade Perozin, Fernando Macena, Eduardo Botelho, Eduardo Martins, Caterine Plautz, Ricardo Vergara, Matheus Chaves, Alexandre Borba e Alexandro Schmidt. Muito obrigado, galera! E obrigado também a vocês aí, ex-cabeludos, que participaram do Scalp Solidário e cortaram aí suas tranças. Raíza Fiorotto, Gabriel Valente, João Luiz Gomides, Bruna Nunes, Arthur Richiopo e Heloísa Quadros. E temos nas artes dos fãs aqui, muito maneiro, o Exorcismo de William Faraday por Samuel Alber, muito maneiro, cara. E um Ozob de Coque Samurai pelo Lucas Brenner, que ficou muito maneiro, cara, de perfil, aqui. Irado. Excelente. Ih, seu Leo Lopes, olha só. Olha o problema. Que foi? Olha o problema. Qual é? Spoilers de Demolidor. Ah, você nem participou do programa. Eu acho que eu tenho que mudar a minha voz. E você, jovem nerd, está passando por uma transformação. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Você está ficando meio fanho. Jovem nerd. Calma, jovem nerd. Calma. Você falou de spoiler, agora eu dei até engasgada, Léo. Calma, jovem nerd. Eu não posso ouvir essa frase. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Toma um pouquinho d'água aí, se acalma, porque... Afinal de contas, é só uma série, só isso. Eu sei, é só uma série. Eu sou Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. E você não se abala com spoilers, não é verdade? É, eu dei assim uma titubeada, mas eu já tô legal já. Muito bem, então vamos lá. Então leia aí o primeiro e-mail, por favor, seu Jovem Nerd. Então vamos lá, Leozito. Temos aqui o e-mail de Frederico Cervergini, ou Cervegini, ou Cerveginini. Eu não sei. 30 vamos, anos. Vamos chamar ele de Frederico Cervejinha, então. Nosso querido Cervejinha, 30 anos, recém-mestrado em engenharia elétrica e procurando emprego. Olha aí. Fort Wayne, Indiana. Estados Unidos. Estados Unidos, chique demais. Caraca, olha aí. E tá procurando emprego? Como é que ele tava vivendo lá? Ah, ele está vivendo lá na Indiana, não sei. Está lavando pratos. Olá, nerds. Gostaria de responder algumas críticas feitas sobre a terceira temporada de Demolidor. Se ele falar do Tucano aqui, eu já não vou ler, porque no Twitter foi um inferno. Ele vai responder as críticas porque as críticas foram feitas pra ele? Eu não entendi. É, pode ser, né? Eu não sei também. Tá bom. Então vamos lá. Na cena em que Poindexter ataca o The Bulletin, criticaram a Karen Page por não ter atirado nele, apesar de possuir licença para porte de armas e já ter atirado em outra pessoa no passado, seu ex-namorado. No entanto, o incidente do passado ocorreu em uma situação muito diferente. Seu irmão estava sendo espancado diante de Karen, o que fez ela, drogada e alcoolizada, ter coragem para atirar. Na situação do jornal, Karen estava acuada dentro de uma sala com seus amigos, literalmente ouvindo um atentado em massa ocorrer do outro lado da porta. Neste cenário, ela pode simplesmente ter se paralisado de medo. Casos como este são reais e acontecem até mesmo com policiais experientes. Basta lembrar um caso recente, em que o delegado Scott Peterson, de 54 anos, presenciou um tiroteio em massa dentro da escola em Parkland, Flórida, e simplesmente não fez nada para impedir o acontecido. Para os interessados, segue um link em que especialistas discutem como até mesmo policiais treinados podem se paralisar de medo diante de uma situação dessas. O link está aí no post. Ah, mas é compreensível. Até o Chaves se paralisa numa situação dessa. É verdade, tem um piripaco. Exato. Exatamente. E ele faz aqui uma série de outros apontamentos, mas eu vou pular logo para o final, senão vamos ficar aqui até a eternidade. Por favor. Por fim, Matt Murdock resolveu fazer um acordo com o rei do crime no último episódio, porque não tinha outra opção. Ele tentou matar Fisk na luta, mas percebeu que era incapaz de fazer isso por não ter o sangue frio necessário. Nesse caso, sua única alternativa restante era tentar negociar um instável termo de rendição usando o bem-estar de Vanessa como chantagem, para tentar garantir que o rei do crime fosse preso e não ameaçasse mais seus amigos. Aliás, justamente por isso, o Demolidor interferiu na luta de Poindexter contra Fisk. Se Dex assassinasse Fisk ou Vanessa, Matt provavelmente iria se sentir culpado pelo crime, já que foi ele quem armou toda aquela situação. No mais, concordo que alguns pontos dessa terceira temporada são estranhos, como a cena do táxi, mas me diverti bastante assistindo. Parabéns a todos pelo trabalho. Muito obrigado. Muito de nada. Marcelo Elias, 23 anos, professor de Geografia, Rio de Janeiro, RUD. Salve, Jovem Nerd e Azaghal. Não estão, pra variar, estamos aqui assumindo... Eu estou, como não estão? Ah, eu estou aqui. Tem razão, desculpa, Jovem Nerd. Jovem Nerd do Alexandre Ottoni, como é que você esqueceu desculpa, de mim? Desculpa, Jovem Nerd, é que a sua voz, ela tem estado um tanto quanto ultimamente. Eu já falei, foi um pigarro. Você falou spoiler, eu sou tipo Shazam. Sim. Né? Você fala spoiler, eu mudo. Eu mudo entendi. Muda só, muda a voz, muda tudo. Muda tudo. Muito bem. Então, estamos aqui. Bonito. Então, desculpa, o Marcelo. Estou aqui, eu, Léo Lopes, com o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Estamos aí. Exato. De longe, meu primeiro e-mail. Haha, ele está participando, cacete de agulha. Já enviei muitos outros não lidos. Foda-se. Gostaria de fazer um breve comentário sobre algo da temporada que achei interessante, que foi o uso das cordas de Muay Thai. Como elas são um símbolo tradicional do Muay Thai, eu tive a impressão que eles tentaram induzir que... Tudo suposição, né? Teve a impressão e tal. Sim. Eu tive a impressão que eles tentaram induzir que o Matt teve que adaptar até o estilo de combate dele pra vencer o Bullseye. Visto que o Muay Thai é uma arte marcial de trocação pesada e que na distância curta os golpes são bem potentes, e aí evitaria o poder do vilão na distância média e longa. O que faz sentido com o que foi dito no Nerdcast, que eles humanizaram demais o Matt nessa temporada, a ponto dele ter que treinar boxe no começo e Muay Thai no meio, tudo para superar o vilão. Abraço, parabéns por um ótimo programa. É, mas aí, cara, demolidor, né, querido? É, e todo filme merece uma boa montagem de treinamento, né? Exatamente. Tem que ter, que é aquela coisa da jornada do herói, se preparando. Sim, né? Sim. Final de aquela corrida na praia com a camiseta curtinha. Exatamente, aquela camisetinha Mamãe Sou Feliz ali. Isso, você correndo com seu amigo de mão dada. De mão dada, pagando de... Não vou falar nada. Euvaldo Júnior, 32 anos, bancário, Rio de Janeiro, RJ. Olá, nerds! Olá. Como sempre, excelente um episódio com o Sr. K, Carlos Voltor, Azaghal e o Fernandinho Bonslinda. Será que ele quis dizer que foi um ótimo episódio porque eu não estava nesse episódio? Eu acho que sim, Jovem Nerd. Eu senti um alfinetado aí, hein, Euvaldo? Eu acho que sim, você não estava no episódio e não fez a menor falta. Foi isso que aconteceu. Vou seguir aqui, viu? Vou te dar esse mole. Obrigado por ignorarem quase todas as piadas do Rex de que o Demolidor não viu algo. Aí, imagina eu editando que sofro com isso, né? E você cortou algumas ainda, né? Não, eu não cortei nenhuma, mas é porque fica tão comum que eu esqueço de botar o... Entendeu? Em algumas, porque tem que voltar a fazer de novo, porque é muito. O Rex, ele é descontrolado. Senão o programa vai ser só esse... Vai ser. Daqui a pouco vai ser o... Vai ser um. Queria falar sobre o poder de Bullseye. Certo. Tudo na mão dele é uma arma. Normalmente ele usa cartas comuns de baralho e usou pinos de boliche na luta do circo. Mas nada supera quando ele esteve preso e convence o guarda a lhe espancar até perder um dente. Ele cospe o dente e fura o crânio do guarda. Olha aí. Tá. Chegando nesse ponto, a vela de 7 dias seria moleza. Porra. No filme com Ben Affleck, ele usa um clipe de papel. Exatamente. Que filme, hein? Que filme. Nossa. Saudades. Que filme. O Bullseye com o uniforme do Demolidor foi em uma série que ele passa a acreditar que é mais fácil ele mesmo ser o Demolidor do que existir alguém capaz de fazer ele errar. Ele só volta ao normal quando enfrenta o Demolidor usando o uniforme de Bullseye. Exatamente. Grande Bullseye. Além de desnecessário, o passado da Karen, ela atrapalha mais uma vez por ter matado Ben Urich na primeira temporada. E a participação dele tornaria a série mais interessante do que depender do Fogg e Karen para desenrolar o comum da série. Assim como a Zagal, achei sensacional o plano do Fisk usando o agente Neirin, mas o detalhe é a paciência em escolher o agente como uma parente doente. Esperar ele se endividar para depois fazer ele querer crescer para melhorar o salário. Espero que essa série não seja cancelada como Punho de Ferro e Luke Cage, que possam trazer a enfermeira de volta que dava esporro no match e era um par muito mais interessante do que a Karen. Muito obrigado por mais um episódio excelente e até a próxima. Ela não vai voltar porque o salário dela é muito mais caro, porque é uma atriz muito mais famosa, né? Ela é muito mais famosa do que quem, Jovem Nerd? Muito que mais famosa que a Karen, né? A Rosário Dawson que faz ela. Ah, Rosário Dawson. Saudades, Rosário. Podia fazer uma mudança de atriz também, e a enfermeira passou por um... Eu sou contra mudanças. Incêndio. Não, às vezes eu sou contra aquela que nem Batman. Trocaram a atriz lá por outra e acharam que ninguém ia perceber. Que atriz? Que tipo de imbecil não percebe essas mudanças, ó, Lopes? Que atriz do Batman que mudou, Jovem Nerd? A atriz era a esposa do Tom Cruise, que eu só conheço ela assim, pela bochechinha de traquinas, ó, de bolachinha. Não! É, tá vendo? São duas atrizes! São duas atrizes! Eu nunca vou permitir isso nesse programa. Eu achei que o Tom Cruise tinha duas esposas! Ele mudou, né? E foram obrigados a mudar. Mas isso é um absurdo! Ah! Que triste, não? Isso nunca vai acontecer aqui, viu? Não vai acontecer o quê? Esse tipo de substituição. É, já pensou se trocam... Já pensou se trocam você por uma outra pessoa, Jovem Nerd? Nunca, Leozito, nunca! Eu sou único. Essa naturalidade você perderia. Essa alegria toda. Essa minha risada espontânea nunca será trocada. Espontânea. Você é único, Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Obrigado, Leozito. De nada, hein? Bicho do gordo. Uou! Yabu, você que foi que ficou mais abalado. Porque você era amigo do Stan Lee. É, Yabu. Caraca, eu achei muito foda o texto do Yabu no Instagram. Pô, muito bom. Valeu. Confesso que eu escrevi entre lágrimas, cara. Eu fiquei muito abalado mesmo. Geralmente eu não fico triste assim quando a pessoa morre velha e realizada, sabe? Mas o Stan Lee, ele tinha essa coisa, né? Essa proximidade que ele tinha com os fãs, né? Com os leitores. E a constância dele, né? Nos filmes, nas aparições na mídia. Então sempre parecia alguém próximo, sabe? É, ele é um cara muito ativo, né? Era um cara muito ativo, né? Tipo, tava escrevendo ainda, ele tinha escrito um musical tipo em, sei lá, 2011, sabe? Não, e sempre tentando se reinventar, sempre tentando fazer coisas novas. Ele não vivia só de aparecer em filme da Marvel, ele tava sempre tentando fazer alguma coisa. Sim, desde outros personagens de quadrinhos até reality shows, como o Ron, tipo Super Hero. Na verdade, o Stan Lee foi literalmente um cara que nunca parou, né? Ele nunca conseguiu parar, praticamente. Tá, mas a minha dúvida é a seguinte, até que ponto ele não parou porque ele não queria? Essa parte criativa, acredito que era ele mesmo. Mas até que ponto ele tava sustentando um bando de encostado que queria sugar, literalmente, até o sangue dele? Ah, cara, eu acho que quando você tem uma paixão por algo como quadrinhos, que foi sempre uma realização dele, eu acho que certas coisas deixam de ter importância. Porque, tipo assim, dinheiro ele já conseguiu, fama ele já conseguiu, sucesso ele já conseguiu, entendeu? Então, o que ele podia usar, criar, sabe, pra ele já era fundamental, já passava a ser o mais importante de tudo. Concordo, por isso que eu acho que eles estavam sugando o sangue do cara, literalmente. Tiraram o sangue dele pra fazer quadros autografados com o sangue do Stan Lee. Sim, e esses meet and greets que ele fazia, cara, isso é muito desgastante. Eu acho insuportável fazer hoje. Imagina com 95 anos. Eu não vou ver 95 anos, nem fudendo. Mas... mas imagina pra ele que era um senhorinho. Ele era, inclusive, declarado legalmente cego, né? Ele já tinha a vista bem comprometida. É, assim, não era, ele tava bem, mas não era um poço de vigor, né? Um cara bem idoso. É, exatamente. Imagina, puta, o Jovem Nerd ficou lá, meet and greet. Ele era uma mumiazinha do meet and greet, cara. E essa fita também de ser abusado pela própria filha, né, cara? Isso aí é um... É, vamos definir o abusado, porque é só falar assim. Sim, sim, é o que foi noticiado. Depois ele ficou desmentindo essa porra toda. É pra não lógico, né? É a filha, né, cara? Não, mas apareceu que era a filha, depois apareceu que era o agente, depois apareceu que... O cuidador. O que ferrou ele foi depois que a esposa morreu. Tem a impressão que a esposa dele segurava a onda, era mais controladora, de repente, não controladora negativamente, né? No sentido de tomar conta. E depois que ela morreu é que essas tretas todas começaram a explodir por aí, cara. É, a Joan era muito metade dele, cara. Eles eram casados há mais de 60 anos. 69 anos. É foda. É bizarro. Na real, nessa parte de abusos e tudo mais, as notícias apareceram depois que ela morreu, mas as notícias falavam de coisas que aconteceram antes dela morrer, inclusive incluindo ela. Com gente falando que tinha foto com ferimentos nela, ex-cuidadores falando dos abusos da filha. Eu não sei até que ponto é verdade, mas isso já acontecia antes e depois que ela morreu, que isso foi aparecer na mídia, né? É, e se intensificar até depois da morte dela, isso ainda se intensifica com a gente. Ele ali mais vulnerável até. Cara, no final das contas, é muito escroto ser velho, né, cara? Você vira uma criança. Você fica indefeso, né? Então, mas olha só. A partir do momento que você depende de pessoas pra cuidarem de você e se essas pessoas não são de confiança, é realmente, cara. Você é igual a uma criança. A impressão que eu tenho hoje do Stan Lee, o mesmo ele sendo a pessoa irretocável, que eu acho que ele foi, sabe? Um grande criador, um cara incrível, sabe? Eu acho que ele tinha um quê de ingênuo, sabe? Acho que as pessoas realmente se aproveitavam dele. E não só durante os últimos anos dele, mas não sei se vocês lembram da Stan Lee Media, que foi aquela empresa que ele abriu no auge da bolha da internet. Ah, sim. Que teve um cara que chegou até ele, né, fazendo uma proposta de que ele pudesse fazer liberdade criativa. Cara, a história desse cara... É o cara da Stan Lee Media? Isso, Peter Paul. É, o Peter Paul da Stan Lee Media. O cara é foi preso por fraude. O Yabu começou falando de Stanley Mead. Por que você tá repetindo mil vezes? Porque senão não seria o Carlos. Ah, eu não tô ouvindo direito. O cara é Carlos. É o superpoder do Carlos. Cópia. Multiply. E a gente tá falando do ano 2000, ou seja, tipo, há 18 anos atrás, né? Então ele ainda, tudo bem, ele já era mais idoso, né? Mas, enfim, acho que ele tinha um pouco mais de domínio. Ele sempre foi idoso. Surgem umas fotos dele aí que, de cafetão, eu não consigo acreditar nessas fotos. É outra pessoa. Caraca. É verdade, cara. Aí quando novo ele tinha muito a cara de pimp, cara. Aquele bigode. Pra vocês terem uma ideia, ele começou a carreira dele com 40 anos, cara. Calma, ele virou. Assim, ele trabalhava na Marvel, mas é. O Homem-Aranha ele criou com 40 anos. Mas então, isso já foi quando ele tava querendo largar tudo. É, exato. Então, mas voltando na Stanley Media, por volta do ano 2000, ele foi procurado por esse cara chamado Peter Paul, que infelizmente na época não tinha Wikipedia, que se tivesse, ele teria visto que o cara já tinha passado 8 anos preso por tráfico de drogas. Caraca! Era muito trash, cara, é muito trash. E esse cara, ele meio que já tinha dado um golpe na Hillary Clinton. Na verdade, ele queria fazer uma triangulação entre a Hillary Clinton, o Bill Clinton e o Stan Lee pra criar essa empresa chamada Stanley Media. Caraca! E o cara, o típico conman, sabe? Tipo, o arquetípico, sabe? Aí aquele o Bill cara Clinton que, veio lá e blew it up. Foi mais ou menos isso, porque na verdade ele queria que o Bill Clinton fosse meio que o chairman dessa Stanley Media e colocasse dinheiro na parada. Com isso ele ajudaria a Hillary a se eleger pro Senado. Tipo, era uma parada muito bizarra assim. E o Stanley acabou meio que entrando nesse rolo que esse cara criou. Então teve essa empresa Stanley Media, que também teria os direitos da Marvel, de vários personagens da Marvel, ou seja, todas as criações de Stanley, por conta de um embrólio legal que esse cara criou, seriam da Stanley Media. E quando a bolha da internet estourou e todo mundo descobriu que o cara era um puta de um salafrário, tudo isso veio à tona e o cara, inclusive, fugiu pro Brasil. É claro. Ele passou lá no Brasil. Óbvio, né? Cara, ele foi condenado, mas o Gilmar Mendes soltou ele. Quem não pode vir pro Brasil, quem fez merda não pode vir pro Brasil, tá errado. Ele foi extraditado, cara, de São Paulo. Nossa. Nessa época da Stanley Media, eu lembro que eu ficava muito empolgado porque eles faziam episódios curtos. Então, o cara fugiu pro Brasil. Animado. E eu lembro que tinha um desenho que era um cara que tinha uma cadeira de rodas e ele, a cadeira de rodas se transformava numa armadura, não sei o quê. E o cara fala assim, oh, meu Deus, isso parece magia. Aí ele, magia para você? Tecnologia para mim? Nunca mais esqueci esse cara. Cara, é dessa época o Stripperella, que chegou até, acho que até com a voz da Pamela Anderson. Pamela Anderson. Sensacional. Um pouco depois. Nossa, na verdade, essa época é a época dos Backstreet Boys. Que ele fez um desenho animado com eles e eles eram super-heróis. E por algum motivo alguém achou que isso seria uma boa ideia, né? Pela quantidade de fãs que existiam pros Backstreet Boys, cara, realmente, se você transformasse os caras em quadrinhos, ia consumir. Os fãs consumiam, cara. Mesma coisa com a Pamela Anderson, a galera consumiu. Tá? Não tem, só durou uma temporada, Entenda como quiser, né? Exato. Não, e essa parada da Stanley Media ainda deu muito mais merda depois, porque ela foi comprada e os caras processaram o Stan Lee, processaram a Marvel pelos direitos desses personagens que antes diziam fazer parte da Stanley Media. Na verdade, isso ainda foi na gestão do Peter Paul. É, foi depois. Ele queria dar um golpe no Stan Lee, de forma que, ao criar a Stanley Media, os direitos da Marvel, de todos os personagens da Marvel, passassem pra essa empresa da qual ele era o dono. Então o cara era um puta de um conman, sabe? Puta de um salafrário. E aí, ele depois, inclusive, processou a Marvel em $5 bilhões, dizendo que, tipo, que todos os personagens da Marvel eram dele. E o cara... Mas isso já foi depois que foi vendida. Não foi pelo Peter Paul, foi pro Jim Nesfield, que tinha comprado a Stanley Media. Ah, tá. Eu achava que tinha sido na época. Sim. Mas foi nessa época, seu Fabio Book, que você foi lá e conheceu o Stan Lee, virou amigo dele. Exatamente. Então não reclama da Stanley Media. Cadê o seu Deus agora? Conta a história. Como é que foi? Como é que você conheceu o Stan Lee? Que não foi meet and greet, né? Essa que é a parada. Foi uma reunião. Não foi? Não foi meet and greet. Eu fui no escritório dele, que era outra época, né? Engraçado. Eu tava até refletindo sobre isso, né? Porque era uma época em que não tinha redes sociais, não tinha spam, então as pessoas liam e-mails, sabe? Então, assim, você mandava e-mail pra pessoa, a pessoa respondia, né? Fosse, sei lá, o Bill Clinton ou o Stan Lee. E aí, na época, eu tava começando a minha carreira, começando a criar os Combo Rangers, as primeiras histórias. A revista em quadrinhos tinha acabado de sair no Brasil. E aí, um belo dia, eu acordei e falei, ah, vou mandar um e-mail pro Stan Lee pra mostrar pra ele do site, né? E aí eu mandei... Você fazia os quadrinhos webcomics dos Combo Rangers, isso? Em Flash, que era a mesma tecnologia de ponta que ele usava na época, né? Exatamente. Nos desenhos da Stan Lee Media. Muito bom. E aí eu mandei o e-mail pra ele, tipo, só mostrando o site, ó, Dear Stan Stan, tá aqui meu site e tal. Aquela coisa que ele nunca deve ter ouvido na vida dele, né? Tipo, sou seu fã, adoro seus quadrinhos, né? E eu lembro que, infelizmente, eu não tenho mais o e-mail, porque, tipo, era a época que o e-mail ficava no seu computador, né? E não na nuvem. Então eu perdi. Mas ele respondeu, tipo, dizendo que tinha gostado muito e tal. E falou, ah, se um dia você vier pra Los Angeles, tipo, me liga, tá aqui meu telefone, e a gente marca de conversar. Caralho! E aí a cabeça foda. Você tem esse telefone até hoje? Realmente ele era muito ingênuo, né, cara? Ele podia ser um psicopata, né, cara? Ele podia ter ido lá, feito um site eu qualquer, ido lá roubar o rim dele. E aí, tipo, na época eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado pra nenhum lugar, né? E aí corri pra fazer passaporte e tudo, e o Forlani na época também tava planejando umas férias, né? E a gente combinou de ir juntos pra Califórnia. E a gente foi, tipo, sem saber se ele ia nos receber ou não, né? Na cara e na coragem. E aí quando a gente chegou em Los Angeles, eu liguei pro telefone lá. Do Orelhão? Né, da secretária dele. Cara, pior que foi do Orelhão mesmo, porque não tinha celular. Não tinha na época, né? Ano 2000. Caraca, que louco. E aí eu liguei pra ela e ela falou, ah, sim, o Stan falou que você ia ligar. Então você pode vir amanhã às 5 da tarde. E foi tipo assim, né? Foi muito, muito cagado, assim. Não, mas bem, peraí, você chegou lá e aí? Então, aí o Tucano falou, né, que podia ser um maluco. Eu até poderia ser um maluco, mas tinha todo um esquema de segurança, assim. Não tinha raio-x nem nada, mas você tinha que assinar um puta do NDA, sabe? Tinha câmera pra tudo que era lugar, então eu tinha uma certa segurança ao redor dele, né? E aí eu assinei o NDA, basicamente dizendo que não poderia nem vender, nem roubar nada dele. Bons tempos que as pessoas assinavam isso em relação a ele, né? Depois verdade. Era o contrário. Só não funcionava, aí... tinha uma cláusula embaixo, hein? Só não funciona para a família. E aí a gente entrou e conversou rapidamente, né? Mostrei o site pra ele, eu levei um CD, né? Com as animações, né? Um CD um gravado. CD da alma. E... Deixou lá? deixei lá. Deve ser propriedade do sócio dele agora. Daqui a pouco você tá recebendo um processo dizendo que o Combo Rangers é dele, que você... Pensou. E aí eu levei também as primeiras revistas que tinham saído na época e, tipo, ele olhou, folheou e tal, e puta, aí ele falou aquele jeito, sabe, que ele fala nos filmes e falava na vida real, né? Tipo, I'm very proud of you. Puta, cara, me arrepia até hoje, cara, de lembrar. Que foi maneiro, muito cara. Foda, foi muito incrível. E assim, sabe, tipo, não era ninguém, não sou até hoje, sabe? Ele, que isso. Ele não precisava me receber, não precisava receber ninguém, na real. Ele me recebeu de puro coração aberto, assim, de pura generosidade. Então, tipo, essa é a imagem que eu vou guardar dele pro resto da vida. Oh. E eu não estou emocionado. Foi foda. A gente conheceu um casal de fãs do site, do Jovem Nerd. A gente encontrou com eles numa das Comic Cons. E eles fizeram o Stan Lee Experience, sabe qual é? Eles contaram lá que fizeram meet and greet, fizeram um jantar com o Stan Lee. Tentaram usufruir o máximo possível. Eles eram muito fãs e não lembro o nome deles, mas era um casal legal. Era um casal legal que a gente encontrou lá em San Diego. Inclusive, eles iam cada dia com uma fantasia diferente. Eles estavam realmente vivendo a Comic Con como ninguém. Mas eles fizeram essa parada, cara. E, né, não devia ser barato. Ainda mais um jantar, que é menos gente, né? Mais private. E eles contaram que foi foda pra caralho um jantar, sabe? E ele parecia ser muito acessível, né? Porque, assim, claro, é muito fácil ser acessível quando as pessoas pagam pra isso, né? Inclusive, eu posso passar a ser acessível, gente. Fica aí a dica. Super. Primeira vez que eu vi ele foi na Comic Con, né? Ele tava sempre na Comic Con, né? Sim. E aí ele passou atrás de mim, assim, com um monte de segurança, que ele tava indo pra uma parada. Uh-huh. E tal. E aí, como assim, o Stan Lee acabou de passar do meu lado! Aí eu fui tentando gravar e tal, não sei o que, porque eu tava filmando pro Nerd Office e tal, da Comic Con. Só que, cara, eles foram andando rápido e tal. E ele era pequeno, era um senhorinho pequenininho. Pois é. E cercado de segurança no corredor da Comic Con, você mal via ele, né? Mal via, exatamente. Mas aí eu consegui ir no meet and greet, tirar uma foto com ele e tal, mas é muito rápido, você fica segundos. Sim, sim. Pagou valor zero. A história do Yabu muito melhor. Claro que é. O Yabu ia contando a história dele, de ir na casa do Stan Lee, eu fiquei lembrando da participação dele no The Big Bang Theory, que o Sheldon invade a casa dele. Tem isso. Esse episódio é muito bom, né? É muito bom. Que ele leva ao pé da letra, porque você não entra e se serve, tá bom. Aí ele sai entrando na casa. É, mas foi bem isso mesmo que ele falou pra mim, né? Tipo, ah, quando você vier pra Los Angeles, passa aqui. Imagina! Você levou o pé da letra, né, cara? Eu fui direto pro consulado tirar o visto, cara. Aquele assim, ele levou literalmente ao pé da letra. Pô, não é que ele veio, cara? Pô, sacanagem, vou atender. O cara veio lá do Brasil, né? É, o cara tirou o visto só pra isso, e pior que foi. Exaust! Senhor! Oh. Stanley Martin Lieber. Esse era o nome que ele falava que se ele fosse escritor de romances fosse o nome de autor, né? O meu nome é Stanley Martin Lieber. E aí quando ele começou a trabalhar com quadrinhos, ele pegou o Stanley, né? Que é Stanley com Y no final, né? E aí ele cortou no meio e ficou Stan Lee, né? Criou o nome artístico dele, que passou a ser a coisa mais importante, que ele achava que era só um nome. Ah, vai ser um apelido meu aqui de quadrinhos. E é interessante falar disso, porque durante 20 anos de carreira dele, ele cresceu nos Estados Unidos pós-depressão, né? Pai sem emprego, dormindo... Filho de imigrantes. Exato, e todo mundo vivendo na merda. E ele, desde o colégio, ainda estava no colégio e tinha empregos temporários e tal. Ele trabalhou em fábrica de calça, trabalhou como lanterninha de cinema. Pra você ver, né, cara? Se trabalhava de qualquer forma, qualquer idade, né? E ele contava com orgulho que uma vez no cinema dele, que ele era lanterninha, o presidente Roosevelt foi lá. E ele, caraca, o presidente... E ele mostrou o caminho pro presidente Roosevelt sentar e tal. É muito maneiro. Então, o moleque trabalhava desde a escola. E aí ele achou, nessa de emprego pra lá e pra cá, um trabalho de contínuo na Timely Comics. Me chama de contínuo. Você é um ex-contínuo. Contínuo, mas eu sou filho da puta. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. A Timely Comics é a empresa que se tornou a Marvel Comics, né? Na época se chamava Timely Comics. E ela era basicamente comandada pelo Joe Simon, que era roteirista e editor, e pelo Jack Kirby, que é ilustrador e é a grande dupla criativa, né? Com o Stan Lee. O cara tão foda, tão genial quanto o Stan Lee. E ele entrou como office boy, como contínuo, vá, pega café pra gente, tal, não sei o que, faz isso, faz aquilo. Eu li que ele trocava os potes de nanquim dos desenhistas. Fazia tudo, ele fazia tudo. Foi o trabalho dele, era exatamente isso que o Jovem Nerd falou, cara. Era fazer todo esse papel do cara que chega cedo na empresa, enche os potes de nanquim, separa as folhas, aponta os lápis, joga o lixo fora, prepara o café, liga a sala, sabe, pra galera chegar, sentar e trabalhar. E ele ficasse naquela função da movimentação da casa, ele ir lá e sempre jogar o lixo fora, substituindo as coisas e tudo mais. E isso tudo, se você pensar, ele fez isso antes de 18 anos. Ele ainda era um garoto, ainda tinha 16. Era moleque, muito moleque. Era um trabalho escravo. Por isso que ele tá acostumado desde a galera explorar ele hoje em dia. É jovem aprendiz que chama, não é trabalho escravo. E com 18 anos, ele se alistou. Sim, teve isso também. Ele foi pra guerra. Então, mas rapidão, antes disso, aí o que aconteceu? Tinha umas páginas que eles chamavam de fillers, às vezes, que tinha uma historinha só pra encher página. Todo mundo aqui assiste Netflix, todo mundo sabe o que é um filler. Um filler, exato. Então tinha umas duas páginas de filler, muitas vezes, que eles começaram a perguntar pra história, você quer escrever aqui um negocinho pra filler e tal? E ele... Aí é escravidão, aí já é abuso. Aí virou abuso, tá vendo? Tomo sem ideia. Bota o contínuo pra escrever. Tá fazendo cópia no mimeógrafo, tocando, limpando o pote de nanquim, as unhas tudo suja. Ah, ó, tá fazendo nada aí não? Tá descansando? Desenha o quadrinho aí. Desenha a tirinha pra mim aí. Quando você terminar de desentupir essa privada, desenha um negócio aqui pra mim. Imagina se você chega numa equipe de Fórmula 1 e chega pro mecânico e fala assim, ó, você não tá fazendo nada não? Tu não quer dar uma volta aqui no carro pra testar? É bem isso, né? Então a gente vai achar ruim. Exatamente. Escravidão. Pra ele ali foi um sonho realizado. Desvio. Ele tava tendo o texto dele publicado. Não, vai reclamar. Desvio de função. Não é pra isso, não. Para a justiça trabalhista. Na verdade, o seu exemplo, Fernando Russo, é errôneo, porque, na verdade, o que eles mandariam ele fazer não é dar uma volta no carro. É esquentar o assento enquanto o piloto não chega. Não, pô. É exatamente isso. Ele tava só de filler. Ele não tava de piloto. Tá fazendo nada aí? Já limpou o carro todo? Senta aí no banco pra esquentar enquanto o piloto não vem. Senta aí. Deixa o carro na marcha, puxado, mas aperta o acelerador aí. Só. Manter o motor quente. Exatamente. Aí o que aconteceu? Com o tempo ele começou a ter essa experiência. E aí o Jack Kirby e o Joe Simon saíram da Timely Comics. E ficou sem ninguém lá. E aí o chefe lá da editora perguntou pro Stan. Falou assim, ó, você quer acumular essas funções todas aí? De editor, de escritor, de tudo. Até a gente arranjar um cara mais qualificado. Ele falou, tá bom. Eu quero. Isso aqui é startup, maluco. Ele tinha 18 anos. 18 anos que isso aconteceu. Porque assim, o Capitão América, eles saíram, a revista que mais vendia deles era Capitão América. E isso era lá na década de 30. 30 e tantos. Foi em 1941. 41? Não, isso foi 41, antes dos Estados Unidos entrar na guerra. O Capitão América, então na 10ª edição do Capitão América, o Jack Kirby e o Joe Simon saíram e o cara jogou tudo no colo do Stan Lee. Escreve aí a história do Capitão América, cara. Ele, beleza, porra, a chance da minha vida. E aí ele acabou se tornando o editor-chefe e foi. E não saiu mais. Mas espera lá, pelo que eu lembro, tipo assim, quando ele desenhou a historinha, né? Quando ele fez a... Ele não desenhava. Não. É quando ele fez o roteirinho, quem desenhou foi o Jack Kirby ainda. Não, mas isso a gente tá falando de 63. Essa primeira dele. 41. Antes dele ir pra guerra, antes de... Não, essa primeira historinha que ele escreveu, que era Foils, The Traitor, Revenge, era desenhado pelo Jack Kirby. Não, mas essa não foi a primeira que ele escreveu, isso aí foi só filler. Isso aí foi lá atrás começou fazendo filler. Ah, tá certo. Entendi. Porque tem uma coisa que é importante a gente confundir. É que na época ainda não era Marvel Comics, ainda era Time, e eles faziam várias coisas, vários tipos de histórias diferentes pra vários públicos, e super-heróis, na época, era uma coisa muito de nicho, assim, pra crianças, né, pra, ou no máximo pré-adolescentes, mas o que vendia mesmo... Olha só, e tinha acabado de começar, porque Super-Homem é de 37? 39. Né? Não, 38, Super-Homem. Batman, e o Batman... Super-Homem é 38, 39, Super-Homem e Batman são mais ou menos dessa época, que é a Era de Ouro dos Quadrinhos, depois vem Capitão América, e sabe, isso tinha acabado de começar, não existia, sabe, não existia essa grande histórico de super-heróis nos quadrinhos. Sim. E tal, isso é uma coisa novíssima, cara. E eles estavam testando várias fórmulas, né? Vários tipos de personagens e de histórias, então, às vezes era terror, às vezes era, sei lá, aquela coisa mais de romance, né, eles, os caras queriam, né? Ficção, eles queriam ganhar dinheiro, né. É, então, a coisa de super-heróis começou vamos aí. Vamos tentar até ver onde dá, né. É, exato, então super-heróis na época foi uma coisa muito, foi quase que uma coisa esporádica, assim, que aconteceu, e o próprio Capitão América foi isso, né, ninguém esperava que ele fosse ser um sucesso, e realmente na época ele não foi, tanto que depois, quando o Joe Simon e o Jack Kirby saíram da Marvel, eles foram trabalhar, fazer outras coisas, outros tipos de histórias, e trabalhar na DC, por exemplo, né, enfim, fazer faroeste, fazer terror, fazer tudo quanto era tipo de coisa, né. O Stan Lee só veio se tornar isso mesmo. Sim, ele só voltou a fazer super-heróis, né, em 63 com o Quarteto Fantástico. É porque existe exatamente esse ato, ele é muito significativo. Estourou a guerra, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, o Stan Lee se alistou, porque todo mundo teve essa parada patriótica na época e tal, só que ele foi pra guerra como escritor, como roteirista. Ele era um dos 9 roteiristas oficiais do Exército e ele trabalhava escrevendo panfletos de treinamento, esse tipo de coisa. Isso foi quando ele foi promovido, que ele era reparador de rádio. Ele era o cara que ia reparar linha de telégrafo e rádio antes. Aí ele é promovido e ele vai pra essa divisão de... que fazia a parte de vídeos de treinamento. Vídeo de treinamento pro Exército, isso mesmo. Exato, e ele escrevia, exatamente. Ele, o Dr. Seuss, né, famoso escritor de histórias infantis e tal, ele também trabalhou, era um dos 9 caras especializados. O criador da família Adams também fazia parte desse grupo. Caraca, tinha que fazer um filme sobre isso. 9 roteiristas, todos eles na guerra. Tem que fazer um filme sobre esse processo seletivo, né? É, porra, esse cara era bom demais. Será que o Disney tava na mesma turma, mano? Isso aqui é meritocracia. Mereceu! Nessa época, a gente tem que entender o seguinte. O que a gente tem hoje de entretenimento, de internet, de PlayStation, de Xbox, de tudo, todo esse universo, tudo isso que atrai a mente dos jovens pro entretenimento, a ação, os filmes, tudo isso era quadrinhos na década de 40, 50. O universo de entretenimento juvenil, cara, passava pelas histórias e quadrinhos. O que hoje a gente consome em muitas mídias, antigamente era isso, cara. Histórias e quadrinhos era uma coisa, era considerado uma mídia menor, sim. O Stan Lee falava que desde que ele começou a trabalhar, ele nunca imaginou que ele ia terminar trabalhando com quadrinhos, foi uma coisa que foi acontecendo na vida dele. E depois que isso se tornou o emprego dele durante muitos, muitos anos, né, durante 2 décadas, ele falava que os vizinhos dele trabalhavam em Wall Street, o outro era corretor de imóveis, todo mundo tinha emprego sério. Ele tinha vergonha, ele chegou um tempo a ter vergonha. Ele tinha meio que vergonha, ele não falava, que ele falava assim, o que você faz? Eu sou escritor. E ele não falava, ele meio que tinha vergonha. E ele fala assim, um dia, quem sabe, a minha profissão pode ser uma profissão respeitável, em que as pessoas não me olhem feio ou descobrir que eu trabalho com... Olha aí, você se lembra de algum engenheiro dessa época? Algum arquiteto dessa época? Algum bacharel dessa época? Aprova aí, rapaz. Demorou, mas veio. E tinha uma coisa que ele falava, se ele fosse escritor de livros, ele usaria o nome dele, né? O Stanley Martin Lieber. Mas, pô, quadrinhos? Não vou usar esse nome pra quadrinhos. Não, tem que ser outro nome. Né? Quando ele muda o nome, a princípio, é essa coisa também. Ainda se sentindo menor, se sentindo menos que as outras pessoas por ser apenas um escritor de quadrinhos. E isso piorou com toda aquela história daquele psiquiatra, o Dr. Wertham lá, que... Comics Code Authority. Então, isso veio depois, porque ele... por causa desse cara, ele foi criado. Sedition of the Innocents, né? Era o livro dele. Isso, a Sedução dos Inocentes. Ele fez um estudo balela, onde ele entrevistava delinquentes juvenis, e ele tentando traçar um perfil psicológico de delinquentes juvenis. E aí o que acontece? Todos os delinquentes juvenis diziam que em algum momento da vida deles, eles liam histórias em quadrinhos de super-heróis. Claro. E aí o cara fez uma ligação, é isso que é muito perigoso quando você faz um estudo incompleto como esse. Porra, por que que os delinquentes juvenis todos liam histórias em quadrinhos? Porque eles eram juvenis. É claro. Só, eu tenho quase certeza que se perguntassem pra eles se eles bebiam água, sempre todos eles também responderiam. Exatamente. Respira, que... 100%. Exato. Então, o que aconteceu? Esse cara publicou esse estudo dizendo que as histórias em quadrinhos eram uma má influência pros jovens e ele tava destruindo a família, o cacete. Família tradicional. E os quadrinhos tinham violência, monstros e... Sexo. Exatamente. Se provou certo, não é mesmo? A depravação da família. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu voz no Senado americano. E os legisladores começaram a ouvir isso e realmente se tornou uma preocupação nesse nível. Nível de poder se tornar lei. E aí o que acontece? O mercado, para tentar evitar que fosse censurado pelo governo, criou um código de autocensura. Uma associação... Como é que era o nome da associação? Era Comic Magazine Association of America. Onde eles iam se autorregular. É que nem o CONAR no Brasil. O CONAR, ele existe pra evitar que o governo queira se meter na história. E ele falou assim, ó, deixa que a indústria se autorregula aqui. Então, o Comics Code foi criado justamente... Foi um selo criado que tinha todos os quadrinhos à venda. Tinha que ter esse selo pra dizer que eles passaram por uma regulamentação própria da indústria, que não era censura, mas era. Entendeu? Não era só do governo, mas a própria indústria fazia isso. Então, se tornava uma censura porque você não tivesse o selo, as distribuidoras não iam querer lançar o seu quadrinho. Não iam querer colocar ele pra fora. Então acabava que realmente se tornava uma censura porque se você não tem o selo, olha, eu não vou tocar nisso. E a pior censura é a autocensura, né? Não sei, é a pior? Não sei, mas sempre dizem isso, tô repetindo aqui, né? Então, eles fizeram isso para o governo se meter. Ele, não deixa o governo se meter nisso, senão a gente tá fudido. Então, a gente faz isso aqui dentre nós, teoricamente. E aí, isso durou uns 20 anos e tal. E tudo mudou. O cerne das histórias mudou. As vendas caíram. O mercado foi realmente abaixo durante essa época. Foi uma caça aos bruxos, sim. Foi totalmente. E tanto personagens que hoje são icônicos e hoje são quase que lendas, como Super-Homem, Batman, nessa época sumiram. Desapareceram. Tipo, não tinha mais, sabe? Era o jeito que eles tinham de censurar mesmo. Né? Eram essas cenas clássicas, sabe? Do pessoal queimando as revistas em praça pública. Tipo, rolava isso direto. Então, realmente é até compreensível que ele tivesse uma certa vergonha de dizer que ele trabalhava com isso. E justamente por isso, o Stan Lee desmotivado. Já trabalhava 20 anos com quadrinhos. Estava desmotivado. A indústria estava em queda. Ele falou, vou largar. Vou procurar emprego em outra área e tal. Já deu, já tô cansado disso e tal. Já fiz de tudo. Não tem mais nada que fazer. Os caras não deixam fazer o que eu gosto, sabe? Então, é isso. E a Joan, esposa dele, falou assim, cara, se você vai... Ele contou essa história a vida inteira. Se você quer largar, porque reclamando aí que você não pode fazer o que você gosta, faz o que você gosta e se não der certo ou você se demite, que você diz que quer se demitir agora mesmo sem fazer a parada que tá reclamando, ou eles vão te demitir e aí tu não tem o que fazer mesmo. Mas aí a gente ainda pode responsabilizar uma coisa. Antes disso, teve a DC, que que foi quem deu uma revitalizada nos quadrinhos. Sim, a DC também só teve essa oportunidade processo. De poder fazer isso, de voltar com essa história em quadrinho que foi, tipo, o tudo ou nada dele, foi porque a DC reformulou seus heróis e voltou com os super-heróis. Tipo, reformulou o Flash, trouxe de volta o Super-Homem, Batman, criou a Liga da Justiça, isso lá no final dos anos 50. Exato, foi justamente nessa época que foi depois da Caça às Bruxas, né, depois que a poeira baixou um pouco, que a DC voltou a crescer de novo, né, com essa reformulação que foi a Era de Prata, né, dos heróis. Então, todo o panteão da DC que as pessoas respeitam até hoje foi reformulado, que surgiu a Liga da Justiça, né? E aí a Marvel chegou pro Stan Lee e falou: olha, tem esse título, chama Liga da Justiça, que tá vendendo um monte, a gente também quer criar um time de super-heróis, tipo, vê aí o que você consegue criar. E aí, acho que foi a grande sacada de gênio dele, né, que foi fazer uma equipe de heróis que também fosse uma família, né? Tipo, olha isso, cara, a gente tá falando de 63, né? Não, hoje você pensar, hoje... Se você falar isso hoje, eu acho que ninguém vai dizer Quarteto Fantástico. Você perguntar qual foi a primeira equipe da Marvel que foi criada, tipo, você dizer Quarteto Fantástico... As pessoas certamente pensariam nos Vingadores. Não, o Vingadores, ou X-Men, mas foi o Quarteto Fantástico. Porque qual era a ideia dele? Ele queria fazer quadrinhos um pouco mais, pra um público um pouco mais velho, pra ele trazer temas do dia a dia, temas do mundo real. Porque ele fala assim, que as pessoas se identificassem, né? Quando eles falaram, tem que criar um super grupo, e ele falou assim, mas eu não quero fazer, assim, beleza, o outro super grupo tem o Super-Homem, sabe, tem a Mulher Maravilha, o Batman e tal, não sei o que. Não é isso que eu quero fazer, porque o panteão da DC, os caras são todos deuses, entendeu? Eu quero fazer algo pé no chão, os nossos problemas. Eu quero fazer um super grupo que brigue entre si, que sabe, que tem um moleque que tá curtindo a vida, que tem grana, o outro que tá fudido, que tem um rosto de monstro e não se aceita, sabe? O marido, a mulher, e aí, cara, o Quarteto Fantástico foi uma explosão, foi algo que a gente não tem noção do que foi em termos de revolução na Marvel, foi o que fez a Marvel explodir como um foguete, cara. Foi muito bem aceito, foi muito sucesso. Eles vendiam na década de 60, 60 milhões de revistas por ano. Você tem noção do que é isso, cara? É inacreditável. E ele foi só o início da criação do panteão de heróis. Num período de 5, 6 anos, o Stan Lee e o Jack Kirby criaram quase todo o panteão da Marvel, cara. Eles criaram tudo, cara. E existe até hoje, o que é bizarro, né? E é basicamente a base dos heróis de hoje. É, se você for pegar todos os heróis que a gente tem hoje no cinema, na TV, praticamente, se você pegar os principais, todos eles vêm dessa época. Foi ele, o Kirby, o Ditko, o Everett, todo esse panteão que eles criaram juntos ali, tá aí hoje. Agora, ele criou esses personagens, Quarteto Fantástico, baseado em problemas reais, né? Sim, todos os personagens dele tinham problemas humanos, né? Tinham problemas humanos. Será que ele tava tendo algum problema pessoal quando ele criou o Homem Elástico? Porra, então imagina quanta espinha não tinha coisa, né, cara? Será que hoje em dia existiria o Quarteto Fantástico como foi criado? Ou será que depois do Cialis e do Viagra, o Senhor Fantástico seria diferente? Não, ele seria após tomar um remédio azul. Daí que esse poderoso idoso ganha o poder da firmeza. Quatro cientistas caem em um toner de... Caraca, cara, o Viagra, você bota um... O Viagra acaba com... Mas o efeito colateral do famoso comprimido azul é problemas no coração. É a criptonita dele. O cara tem poder, mas vive com a visão turva e dor de cabeça, né? E vê tudo azul. Eu acho muito engraçado que o Quarteto Fantástico, no Ultimates, eles fazem uma comparação, né? Que são os quatro elementos, né? É a terra, o ar, o fogo e a borracha. Exato. Mas a borracha é pra ser a água, né? Ele é a água, que ele é maleável, né? É porque senão eles iam ser os impossíveis, né, Yabu? Os impossíveis! Teriam chegado antes. Olha só, 61, Quarteto Fantástico. 62, Hulk, Homem-Formiga, Thor, Homem-Aranha. 63, Homem de Ferro, Doutor Estranho, X-Men, Vingadores, 64, Demolidor, 65, Nick Fury, 66, Surfista Prateado, cara, é inacreditável. É inacreditável. É um combo, cara. Um combo. E ainda trouxeram de volta Namor e Capitão América, que estavam esquecidos. Sim. Que era o Submariner, exatamente. Submariner. E continua esquecido agora... até hoje, né, o Namor. O Namor continua, o Capitão América. O Namor era do bicho, né? Toda essa história do Capitão América ser congelado é justamente porque nessa época em que todos os heróis da Marvel que a gente conhece hoje começaram a surgir, ele falou assim, porra, lembra que 20 anos atrás ele fazia muito sucesso o Capitão América, nosso primeiro grande sucesso, como é que a gente traz ele de volta 20 anos depois? A ideia é, ó, vamos botar ele, que ele foi congelado, e aí traz ele de volta. Só que ele tava sendo congelado no final da década de 40 e voltando na década de 60, né? Exato. Isso acabou se tornando... E essa foi outra grande sacada dele. Inclusive, é daí que vem a frase do tirar da geladeira. Eu vou te falar da frase de botar na geladeira, essa que eu vou falar pra você. É mais fácil criar esse universo do nada ou criar hoje alguma coisa que seja relevante? Hoje não dá pra criar nada, tudo já existe, cara. É, então. Hoje em dia. Mas imagina que você podia criar qualquer coisa, porque não existia nada. Última criação original que existe é o Ozob, amigo. O resto é tudo cópia. É, muito original, né? Muito original, até o nome. Não foi tirado de lugar nenhum, né? Eu sou da escola Tarantino, de criações originais. Essa ressurreição do Capitão América, que veio 20 anos depois da saída do Jack Kirby, da Marvel, acho que foi outra grande sacada dele, e talvez a maior de todas, que foi criar um universo compartilhado entre todos os heróis da Marvel, inclusive os que vieram antes. Inclusive Capitão América, Namor, o Tocha Humana original, que era um robô. Que era um robô, isso. Né, que aí eles criaram essa história de que o Tocha Humana do Quarteto era outro personagem. Mas enfim, porque até então, a própria DC tratava os personagens dela como se fossem títulos de personagens que vivessem em universos separados. E o que eu acho mais incrível é que essa mentalidade da DC perdurou por muitos anos e eles só mudaram agora, justamente com o sucesso da Marvel nos filmes, né? Porque eles tratavam os heróis deles como propriedades separadas, na TV, no cinema, nos desenhos animados, enquanto a Marvel sempre teve essa filosofia de um universo compartilhado entre todo mundo. É, foi, então, foi os primeiros criadores de crossovers, né? Sim, foi revolucionário. É, a DC só tanto foi realmente nos quadrinhos, meio que unificar as suas histórias, os seus universos paralelos nos anos 80. Mas faz sentido também, sabe por quê, Yabu? Se você parar pensar, apesar da DC ter feito isso, a DC criou um mundo maior. A DC criou uma cidade pra cada personagem. Não fazia sentido você ter heróis que todos eles eram de Nova York, sabe? E eles não se encontrarem. Então, tipo assim, porra, o que que tava fazendo então o Capitão América quando o Magneto, de repente, apareceu na cidade e começou a quebrar tudo? Ele ficou olhando no jornal, sabe? Não fazia sentido você ter grandes acontecimentos, grandes aventuras, grandes histórias acontecendo numa mesma cidade e você não ter os outros heróis participando. Então, tipo assim, ou a gente realmente mistura todos eles e faz esse crossover entre uma revistinha e outra aparecer um personagem, ou, cara, vai ser uma salada isso aqui, sabe? Vai parecer que são sempre universos diferentes e nunca vão poder juntar numa coisa só. Isso é mais ou menos porque, apesar de serem universos compartilhados, eles estarem sempre juntos, você tem que, nas histórias individuais, cada um enfrentava seus problemas individualmente. Sim. Eventos reuniam todos, mas eles estavam lá, todos em Nova York, e, tipo, quando o Homem-Aranha enfrentava um vilão, ele era o Homem-Aranha enfrentando o vilão. Não aparecia os outros personagens nessa hora. Só quando aconteceu alguma coisa relacionada a tudo. Sim, foi exatamente por isso que abriu espaço, assim, cara, vamos explicar então o que tá acontecendo. Tanto que já teve histórias em quadrinhos que foram questionados, mas, pô, por que o Quarteto Fantástico não apareceu? Ah, não, eles estão numa zona negativa. Ah, eles estão numa outra missão. Então quem assumiu essa defesa fomos nós, sabe? Foi um jeito deles mostrarem, tipo assim, pô, tanto que, assim, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a entrar nesse universo, que eu comecei a ler quadrinhos, assim, eu comecei pelo Batman, mas o meu irmão era muito fã de Homem-Aranha, meu irmão tinha muita historinha do Homem-Aranha. E aí, de repente, aparecia um outro personagem na história. Então eu falei assim, pô, quem esse personagem? Aí eu comecei a ter interesse em procurar. E quando eu comecei a ver que, porra, que tudo acontece em Nova York e cadê os outros heróis, sabe? Então as próprias revistas explicavam, não, porque quando você tava fazendo isso, a gente tava em outro lugar, tava em outra missão, tava em outro mundo. Aí dava, ah, ok. Então você conseguia explicar, harmonizar isso no universo, entendeu? Mas sabe o que eu acho interessante? É que essa questão da continuidade das histórias e como que os personagens se falam ou se conhecem, ela vem desde essa época, desde a época da Sociedade da Justiça, né, que também é dos anos 40 e pouco, né, que foi o primeiro grupo de super-heróis da DC, né, que era basicamente a Liga da Justiça daquela época. Mas quando a DC reformulou seu universo para criar a Era de Prata, ela tratou tudo o que aconteceu antes como um universo separado, como uma terra separada. Sim. Então esse universo da DC, das Infinitas Terras, vem desde essa época esse conceito é trabalhado. Enquanto na Marvel, não. O Capitão América que enfrentou o Caveira Vermelha e foi congelado por 20 anos é o mesmo Capitão América que fundou os Vingadores. Capitão América, ele fez parte da segunda formação, não é isso? Segunda ou terceira formação ele dos Vingadores? Depois, ele entrou essa foi a segunda formação, porque na verdade os Vingadores começaram com Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Hulk, sim. Homem-Formiga, Vespa e acabou, né? Eram cinco só. Acho que eram só e aí eles encontraram o Iceberg, acharam o Capitão América ali, descongelaram e ele passou a ser parte dos Vingadores como um cara estrategista, né? Um cara guerra, se adaptando ao mundo atual. Né? Ele mas não essa foi a grande sacada do Stan Lee, sabe? Dizer que aquele Capitão América que eles encontraram no gelo foi o mesmo cara que há 20 anos sumiu. Exato. Enquanto a DC não, a DC sempre ficou, talvez, sei lá, o que se é uma noia, se é uma filosofia, de não, não vamos confundir nossos leitores, então pra não confundi-los, vamos criar um universo de terras infinitas, né? Que acho que complica mais ainda a história. É, né? E que a Marvel acabou pegando também, né? A Marvel, mas a Marvel no começo, ela abraçou isso de uma maneira muito forte, né? Então, fazia sentido, né, que o Hulk tivesse junto com os Vingadores, porque foi mais ou menos na mesma época que ele surgiu, e tivesse todo aquele movimento, né, de pós-guerra, né, de ameaça nuclear, e que foi na mesma época dos X-Men, por exemplo, que eles eram chamados de os Filhos do Átomo, sabe? Então tinha todo um zeitgeist que a Marvel abraçou, enquanto a DC sempre meio que parece que teve medo de tatear, que fizeram isso com os filmes durante muito tempo, né? E só agora, eles, 10 anos depois, começaram a correr atrás. Só explicando a coisa dos Vingadores, no Vingadores, a primeira edição era essa formação com Homem-Formiga, Vespa, Homem de Ferro, Thor e Hulk. Já na segunda edição, você já tem a mudança da equipe. Na segunda edição, o Homem-Formiga já vira o Giant Man, o Homem Gigante. Sim, sim. Uhum. O Hulk sai da equipe, porque as pessoas tinham... A equipe ele tinha medo tava da muito maduro ainda, né? Pra trabalhar em equipe. Só depois, quando ele fica mais cinzinho, é que ele volta. Rapaz imaturo. E o Capitão América já surge na quarta edição. Então, tipo, foi bem rápido. Toda essa modificação, o surgimento de tudo, aconteceu muito rápido tudo. Eu acho que o grande sucesso com os personagens, assim, né? Porque o Stan Lee, junto com o Kirby, o Ditko, né? Essa galera toda, o Romita, eles criaram muitos personagens também secundários, que fizeram parte dos universos, né? Os personagens que englobavam todo aquele universo de heróis principais. Mas eu acho que o grande sacada do Stan Lee, na minha opinião, foi pegar esse conceito de problemas das pessoas ou situações que as pessoas passavam e conseguir reverter isso pra história em quadrinhos. Tipo, o Homem-Aranha era o cara nerd que sofria bullying no colégio e ganhou superpoderes. Os X-Men era aquela galera excluída socialmente por ser diferente, por alguma razão. Por uma razão, não. Mutação genética. Não era uma razão. Não, sim, mas não. O conceito que ele pegou, antes de levar pros quadrinhos, ele pegou o conceito daquela galera excluída. Pessoas diferentes, no caso. As pessoas diferentes, exatamente, que tinham alguma coisa que a galera criticava, ou julgava, ou zoava, né? Ou tinha preconceito, né? Muito em cima também do racismo e tudo mais. E ele criou o conceito dos mutantes. Então, acho que isso foi muito importante pra, assim, ele pegou coisas que as pessoas passavam, e é, inclusive, daí que era a base de fãs, né? Que começou a crescer, pra levar isso pros quadrinhos. Então, é muito legal você ver que, assim, teve essa influência também do próprio fã na criação dos personagens. E quando você pega os personagens da DC, por exemplo, principalmente os sete grandes, né, que é a Liga da Justiça, né, qual que é o problema que a Mulher Maravilha tem, sabe? Ou mesmo o Super-Homem até foi trabalhado um pouco melhor, mas Flash, Lanterna Verde, o Gavião Negro, esses caras não têm problemas. Mais humano do grupo da DC acaba que é o Super-Homem, que é o que mais tem na verdade, vida. Eu acho que é o Batman, cara. É, mas porque mas ele isso é uma único demanda que tem uma história que de tragédia mesmo. O Batman é dodói. Batman é dodói. A história do Super-Homem não é de tragédia? Mas ele não presenciou, ele não viveu aquilo. Ele já acordou num planeta bebê, entendeu? Mas é tragédia. Mas eu tô falando, é uma tragédia que ele não viu. Que se assemelha mais à nossa, que a gente consegue se relacionar, que tem uma vida simples, que tem uma vida mais pé no chão. Minha vida não é simples não, amigo. Vem com essa não. Minha vida toda é atividade. Eu tô pra Batman. Vem com esse negócio de... que falam muito sobre o Stan Lee é que quando o Stan Lee criava super-humanos, a prioridade era humano em primeiro lugar e super em segundo lugar, entendeu? E você consegue ver isso através de todas as criações dele, de como ele se portava mais com o lado humano do que com o lado super. Eu tenho uma pergunta aqui pra fazer. Essas criações todas eram únicas e exclusivamente da cabeça do Stan Lee? Não, ele fazia isso em grupo. É, exatamente, porque tem uma coisa aqui que a gente tem que trazer pra essa conversa. O cara morreu, né? E o pessoal fica meio assim. Mas outros morreram também. Tá todo mundo morto. Então, a gente tá falando um monte de gente morta. Então, essa é a questão. Ele é tido e exaltado como um gênio criativo de cultura pop e tudo mais. Além de todo esse poder criativo dele, de toda pessoa que legal que ele era, ele teve a sorte de viver mais que os outros, né? E por conta disso, ele acabou ficando com a fama, já que os outros estavam enterrados e ninguém vai celebrar a fama e fazer meet and greet com quem tá morto. O Stan Lee virou um personagem Stan Lee também. Porque ele sempre foi comunicativo, recebia a imprensa, falava com todo mundo. mundo, sempre foi gente boa, acessível, como o Yabu pode provar. É, o cara carismático, né? O cara que falava com o público. É, mas, por exemplo, o Jack Kirby participou de boa parte das criações e sempre que acreditam, foi criado pelo Stan Lee. E não foi, né? Mas o Stan Lee se tornou, antes do Kirby morrer, ele se tornou a cara da Marvel. E ele foi a cara da Marvel não só pela parte do que ele escrevia. Ele foi editor-chefe, ele praticamente presidiu, ele tomou conta da Marvel nos anos 60, 70, 80. Ele era um faz-tudo lá dentro. Ele tá mais pra Steve Jobs, o Azaghal. Mas sem ser escroto que o Steve Jobs. Era o Steve Jobs do bem. Antigamente não existia esse negócio de acreditar o artista. Ninguém acreditava os artistas. Walt Disney não acreditava artista nenhum. Os jogos todos que a gente conhece lá, de tabuleiro, da Detetive, Monopoly, nada disso. Ninguém conhece os criadores. O Joe Shuster... O Joe Shuster e o Jerry Siegel nunca foram creditados por criarem o Super-Homem. Até um processo tardio e etc e tal. Eles sempre... Ah, porque eles venderam os direitos, então eles não tinham crédito. Ninguém sabia que tinha criado o Super-Homem. Então, o Stan Lee foi o primeiro cara, de fato, na indústria a valorizar os artistas, a mandar botar o nome dos roteiristas e dos ilustradores. Letrista, o cara que fazia a cor, todo mundo. Arte finalista, todo mundo, sim. Isso, e virou uma tradição, né? Você acreditar essa galera por conta disso. Apesar do Stan Lee ser o cara famosão, que todo mundo conhece, etc e tal, ter tantos co-criadores importantes, o Stan Lee tem, sim, no currículo dele, essa bagagem de ter sido o cara que começou a acreditar os artistas na indústria de publicações que ninguém fazia antes dele. Talvez até encarando como arte e como artista e não tanto como business, né? Se você pegar pelo modelo de negócios, se você contrata um cara pra criar super-heróis e ele cria um monte de super-heróis, você tá pagando pra ele, essa é a função dele, então não tá errado que o que ele produzir é de propriedade da empresa. São concepções diferentes. Tem um exemplo bom de como a personalidade, apesar disso tudo, apesar de ter esse mérito, a personalidade do Stan Lee era muito florescente e conquistava todo mundo. O Stan Lee e o Jack Kirby sentaram pra dar uma entrevista pro jornal sobre a Marvel Comics e sobre as suas criações e tal, não sei o quê. Os caras queriam entrevistar o Stan Lee e o Stan Lee falou assim, não, você não pode me entrevistar sozinho, você tem que entrevistar eu e o Jack Kirby, porque esse cara é um gênio, esse cara faz tudo aqui, ele, sabe, eu criei o argumento, mas ele que criou as imagens e desenhou todos os heróis que vocês estão elogiando, etc e tal. Ele puxou o Jack Kirby pra entrevista que não tava originalmente. Os dois sentaram, fizeram entrevista. Quando saiu o jornal, o cara só falava por 5 colunas do Stan Lee. E lá na quinta, sexta coluna, ele fala assim, ah, e também tem o Jack Kirby, um cara que fumava e tinha uns olhos meio esquisitos. Né? Meio que, sabe, falou do cara de uma forma esquisita. E a mulher do Jack Kirby ligou pro Stan Lee chorando, falando, porra, como é que você pode fazer isso? Tal, não sei o quê. Até quando o cara puxou ele pra entrevista e tal, não sei o quê, a personalidade magnética do Stan Lee se sobressaía. E os caras, o jornalista foi lá e falou mais dele, entendeu? É, então, assim, sim, ele virou um personagem. Ele virou um porta-voz, né? Mas ele não pode deixar de ter o crédito de ser o cara que acreditava os artistas e fazia questão disso. Eu acho legal porque ele também fez uma coisa bacana, que ele conseguiu profissionalizar a arte de fazer quadrinhos, que era uma coisa até um pouco vulgarizada, porque ele falava a vergonha que ele tinha. Então isso abriu portas para as pessoas que tinham ideias, que queriam desenhar, que queriam trabalhar com isso, correrem atrás e falar, porra, é o que eu quero fazer. E eu, na minha infância, durante muito tempo, eu quis ser desenhista, ilustrador, né? Mas, porra, é uma coisa que os quadrinhos sempre... Assim... Em parte não, você é figurinista, que porra é essa? Mas eu me formei em design, cara. Eu fiz muito trabalho de ilustração. Tu é uma costureira, cara. Tu é uma costureira. Mas eu desenho as minhas roupas, eu faço as minhas coleções. Então você é um estilista. Muito mais influenciado por Jacques Leclerc e Victor Valentim do que por Stan Lee. Hoje em dia é até difícil de imaginar, porque, sei lá, todo mundo que eu conheço e que tinha algum talento pra desenho, o sonho era ser quadrinista, tá ligado? Era desenhar pra Marvel, pra DC, e houve um tempo que isso era marginalizado, né? Poxa, eu lembro que quando eu falei que eu queria fazer desenho industrial e tudo mais aqui em casa, rolou, mas pra que lado você quer fazer? Eu falei, pô, porque eu pretendo fazer quadrinhos e tudo mais, e teve aquele, pô, mas isso dá dinheiro aqui no Brasil, né? Existe, até porque não existe esse universo de quadrinhos no Brasil. A resposta ainda é não, tá? Não sei de quando é a pergunta, mas a resposta é não. É melhor ficar com moda mesmo. Embora as oportunidades hoje são muito maiores, pra tudo, né? É, hoje tem muitos artistas brasileiros que estão fazendo sucesso lá fora, né? É que realmente, ficar no Brasil é complicado, mas... Surgiu o Roger Cruz. Que desenhava a Mulher Maravilha, não era isso? Ele chegou a desenhar a X-Men também. Sim, mas a primeira notícia que eu tive da Roger Cruz, foi a Marvel que ele começou? Acho que a primeira vez que eu vi a reportagem de alguém que desenhava no exterior era um brasileiro que parecia um fantástico. Quem começou, na verdade, toda a onda foi o Luke Ross. Luke Ross, depois, se eu não me engano, o Deodato. Cara, eu lembro que saiu no Fantástico isso. Eu tava, sei lá, em 98, 99, por aí. Passou no Fantástico. Conheço o brasileiro que desenha Mulher Maravilha. É, isso aí. Já tinha dado a internet antes. Não, era no Fantástico. A nossa internet na época era o Fantástico, cara. Nossa internet começava 8 da noite na Globo, depois do Sai de Baixo. Começava antes com Trapalhões, que era a internet politicamente incorreta. As notícias não tinha Nerd Bunker nessa hora, era aquela revista Herói. Revista Herói. Tive muitas, cara. Tem uma coisa do Stan Lee que nessa época, até nessa parte de confiança com os artistas também confiarem nele, que ele começou a fazer um modo de trabalho que foi depois, acho que até tem um nome relacionado à Marvel, que era ele fazia muita coisa. Marvel, ele escrevia roteiro, ele era diretor de arte, ele editava, ele respondia cartas dos fãs. E a Book eu digo, tomar café com o maluco do Brasil. Tu levou café pra ele, Abu? Não, pior que não. Pô, não levou a cachaça pra ele, uma feijoada, a caipirinha, nada assim, não? Não, pior que não. Sei lá, na época ele ia falar Bebeto. Eu não sei quem que era o grande jogador da época. Em 94? Pelé. Não, 2000. O Ronaldo Fenômeno tava se recuperando. Acho que ele não tinha ainda zoado o joelho ainda. Excelsior! Quero fazer uma pergunta aqui, rapidão. Qual era a droga que ele usava pra criar esses heróis todos? Amor. Tem que perguntar pra mulher dele, que ela que tinha botado alguma coisa no chazinho, que era sempre ela que dava as ideias fodas pra ele. Tá frequentando a mesa branca, tu? Aqui. Na real, a droga chamava Jack Kirby, né? O Jack Kirby realmente era grande influência. Porque esse método que ele criava, as histórias, chegou um momento que ele tava escrevendo X-Men, Vingadores, Hulk, tudo ao mesmo tempo. Então ele simplesmente não tinha tempo pra escrever. Exato. Então ele tinha uma reunião com os artistas, com o Jack Kirby, com o Steve Ditko, e falava, olha, vai acontecer mais ou menos isso. Um garoto vai ser mordido por uma aranha radioativa, ele vai ganhar poderes e vai combater o mal, beleza? Beleza. O cara ia lá, desenhava tudo, a história da cabeça dele, e o Stan Lee depois pegava as páginas prontas e colocava os balões por cima. E ia criando a história tipo along the way, sabe? E ia botando frases de efeito, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas pra isso funcionar, você tem que estar com todo mundo ali junto, né? Trabalhando bem, trabalhando meio que unido, pra que isso consiga dar certo. Você não pode reduzir a genialidade dessa frase a uma frase de efeito. Não, cara. Não foi reduzir nada, não, cara. Quem chamou o Tucano? Eu acho que um grande mérito. Não, eu não acho que você reduziu. Eu só tô querendo enaltecer um pouco a importância, porque lembrando dessa coisa do super-humano, o humano vale mais, o Homem-Aranha, segundo ele, segundo a John, era o personagem mais Stan Lee de todos, o Peter Parker, entendeu? Esse sim, era ele é o Stan Lee. Sabe assim que o George... Maurício de Souza é o Horácio, o Stan Lee é o Peter Parker. O George Constanza é o Larry David, essas coisas, exato. O Peter Parker é o Stan Lee. Todos os problemas de adolescente que ele tinha, o Stan Lee, sabe, puxava da vida dele e tal, não sei o que, ele puxava todas as experiência dele e colocava lá. O mais importante, o Homem-Aranha, é o meu personagem favorito desde que eu era moleque, sempre foi. O Homem-Aranha, ele é o mais real de todas as criações do Stan Lee por causa da motivação dele pra ser um herói. Ele fala assim, esse herói vai ter culpa pro resto da vida. E essa frase, cara, é incrível, porque todos os heróis, o cara se torna, o Hulk virou um herói porque foi atingido por uma explosão de raios gama, tentou salvar lá o coitado do Rick Jones e tal. E aí ele se tornou uma mistura do Frankenstein com o Dr. Jekyll and Hyde e tal. Todos eles tinham essa, né, o Capitão América simplesmente, o grande patriota e tal, não sei o quê. Agora, o Homem-Aranha, esteroides. Cara, ele não teve... Até o Quarteto Fantástico estava viajando para o espaço, atingido por raios cósmicos, cada um desenvolveu um poder e tal, não sei o quê. Todos tinham seus dramas e tal. Eu acho que o Alexandre está falando que, assim, os outros heróis, eles já estavam caminhando para se tornar heróis com ou sem o acidente. Porque ele tem que ser... Não, o cara é herói porque ele tem que ser herói. Ele tem superpoderes, então ele é um herói, entendeu? Não, e não só isso. O Capitão América, ele se alistou no exército, ele queria lutar. Todos os soldados foram lutar na Segunda Guerra Mundial são, de certa forma, heróis. Astronauta também é um herói. Sim. E aconteceu deles ganharem superpoderes e eles continuaram sendo heróis, só que de uma forma diferente. Enquanto o Homem-Aranha, ele não queria ser um herói. Ele não se alistou pra ser um herói. Sim, ele não treinou pra ser um herói. O herói é acaso, mas olha que origem fantástica que transforma o Homem-Aranha no herói mais humano de todos. Ele é picado pela aranha radioativa, isso é um acaso, beleza. Só que aí o que acontece? Ele ganha superpoderes e ele se torna convencido disso. Ele diz assim, eu vou usar isso aqui pra me dar bem. Quem eu não, né? Dinheiro quem não faria isso? Eu faria muito. E aí, por causa desse convencimento, dessa arrogância. Arrogância dele, exato, muito obrigado. O tio dele morre. E ele tinha o poder de impedir isso e não fez pela arrogância que os superpoderes deram a ele. Então agora ele tem uma culpa eterna. Porque ele aprende que com grandes poderes que ele tem agora, vem grandes responsabilidades. Responsabilidades que ele negligenciou e causou a morte de um familiar dele, cara. Então ele não pode mais, ele não tem mais escolha. Ele não pode mais negligenciar as responsabilidades que os poderes dele trouxeram. Filme do Homem-Aranha. E olha só como é diferente. Ele, mesmo tendo essa culpa e tudo mais, ele é um cara agradável, né? Não é um psicótico que nem o Batman. Sim, exatamente. E sombrio e não sorri. E da mesma forma que ele também não fez fortuna ou dinheiro desenvolvendo uma das escolas mais potentes do mundo, né? Ele tem uma das maiores invenções do mundo. A 3M pagaria bilhões. Imagina na 3M isso, cara. Não, porque segundo tudo que fala da teia do Homem-Aranha, é uma cola extremamente resistente, que aguenta toneladas, derrete depois de 2 horas, entendeu? É maleável. Ou seja, o cara criou a ultra hiper cola master, sabe? Que você poderia usar pra soldar a nave da NASA. Mas derrete depois de 2 horas, que merda também. Não, mas como um conserto de emergência. E nada impede dele mudar a fórmula e fazer o negócio durar mais. Ele não fez fórmula, sai do corpo dele. Não, cara. Não. Os quadrinhos, não, ele fez isso. O lançador de teia, cara, foi ele que criou. Nunca saiu do corpo dele. Quem fez isso foi o Sam Raimi no filme do Homem-Aranha. Porque acho que foi mais plausível colocar isso do que fazer ele inventar a parada. Porque o Sam Raimi falou exatamente isso. Porra, pra um moleque que tem problemas financeiros, criar um produto desse e não vender, não querer fazer fortuna, mesmo dos poderes que ele teria, ele não precisava desenvolver isso. Então ele fez que fosse orgânico. Mas nos quadrinhos era um lançador de teia. Me desculpa vocês com os discursos de vocês todos edificantes aí, mas o Peter Parker é burro, meu irmão. É burro. Vivia tomando esporro do JJ Jameson, fazendo umas fotos merda estouradas, a tia vivendo naquela pensão lá onde a gente mora, que era tudo fudido em Nova York, e o cara inventou a cola, super cola de 2 horas e não vende porque tem grandes poderes e grandes... Aonde que tem isso? Ele podia ter grandes poderes, grande responsabilidade e uma conta bancária. E grandes fortunas. Exato! É por isso que ele é o Homem-Aranha e não é o Tony Stark. Se fosse o Tony Stark, ia fazer armadura de teia, ia vender aquilo ali, ia ficar mais rico ainda. Ele não precisava nem se revelar nada. Ele podia fazer uma formulazinha ali que modificasse a teia, transformasse num mega adesivo, vendia aquela porra, pronto, acabou. É, claro. Mas não, foi ser fotógrafo. O Azaghal não entende a mente de um artista... Ai, meu Deus. Filantropo. O Azaghal é um vendido. Que se doa, tá ligado? Ele não entende isso. Onde você quer chegar? Porque você acabou de criticar. Você acabou de criticar o Batman 3 minutos atrás. Quer dizer que todo mundo tem que ser bonzinho. O cara, cada um lida com a vida de um jeito, amigo. O Batman, ele quer ser rico e quer sofrer e remoer. Eu não vou aceitar nesse Nerdcast que você recrimine as pessoas que gostam de remoer e viver na amargura. Não vou aceitar aqui. Acontece que eu concordo com o que você tá falando, mas você tá falando, chamando o Peter Parker de burro. É burro. E na verdade ele é bom. É burro. Meu amigo, se você tivesse o superpoder de ficar soltando camembert pelo pulso, tu ia vender hambúrguer ou tu ia dar de graça, Tucano? Porque eu sei que tem uma hamburgueria por aí. Eu não sou o Peter Parker, eu não sou bom, eu sou ruim, cara. Então para de defender, então defende o Batman. Eu critico a terceira temporada de Demolidor, cara. Mas gente, olha só, o Tucano Tucano trata até mal o cara que vai no restaurante dele, pô. É, nem senta com o cara pra ficar conversando. Nem senta o cara pra falar com o cara, pô. Fica com a tia May. Preferiu sentar com a própria mãe. Dependendo da tia May, vale a pena. Caralho. Se for a última tia May, vale. Ó, eu quero fazer outra pergunta aqui, rapidão. Tudo bem, então ele não usava drogas quando ele criou esses heróis clássicos usava o Jack Kirby. Usava o Jack Kirby, é. Mas, que ele tava usando um bagulhinho quando ele criou o Super Mike Tyson e o Super Pamela Anderson, ele tava, meu irmão. Ali ele já tava, né? Não é possível, cara. A criação da Pamela Anderson realmente foi uma coisa tipo assim, né? É aquela fase do... Vamos pra putaria. Ali ele incorporou o Hugh Hefner. Eu ia falar isso, cara. Na fase Silvio Santos dele, né? Ele fez o papel de Hugh Hefner num dos Homens de Ferro. Chama de Ferro 2, né? Não lembro. Acho que é no primeiro, cara. Que não, tá o nome de Ferro 2. Não é no primeiro que ele chega numa festa e tal, o Stan Lee cheio de mulher em volta? É, ele faz o papel do Hugh Hefner, acho que é no 1, cara. Que ele deixa a armadura pintando, que a mulher fala, ah, vai ficar pronto daqui a 8 horas. Aí ele vai pra festa e tal, o Stan Lee cheio de mulher, assim, com roupa. Acho que é o primeiro. É o primeiro. Essa parada dele aparecer nos filmes também foi uma tradição, ficou muito maneira, né? Ficava todo mundo esperando. Cara, mas ele já faz cameo, não seja nos filmes, mas nos quadrinhos, desde 63. Não, mas nos filmes é bem legal e assim, que sorte que ele gravou a última aparição dele pro Vingadores 4, né? O melhor cameo dele pra mim é ele de DJ de puteiro no Deadpool, cara. Eu me lembro da reação do meu irmão quando viu o filme dos X-Men, cara, quando ele apareceu. Gente, ele nos Jovens Titãs, vocês viram? No filme do desenho animado? No longo do desenho animado. Não, não consegui ver esse filme. É inacreditável, cara. Tipo, ele aparece ali e fala, eu sou o Stan Lee, não sei o quê. Aí o Robin chega pra ele, Stan Lee, esse filme é da DC. E aí Teen Titans Go. Que teve um filme agora, né? Que aliás é incrível. Sim. É bom? Ele aparece no filme. É muito bom, é muito engraçado. Então, mas ainda bem que ele conseguiu, porque já deu a notícia, né? Que ele já gravou, ele gravou. Se não tivesse gravado, não gravava mais. É, ele gravou as participações já a continuação do Homem-Aranha, tem também a dos Vingadores, e essas participações ele já fez. Ainda bem, imagina se ele tivesse a última participação dele fosse no Venom. Que tristeza que ia ser. É que nem o Raul Julia fazendo. Street Fighter. Street Fighter. Bison. Caramba. Que tristeza. No final dos Vingadores 4 vai aparecer Force 10 e eu vou chorar. Vai ser foda. Pior que vai. E aí os nomes vai sumir que nem uma poeirinha. É, cara. Nossa, que triste isso. Não vou fazer isso. Será que botaram ele na animação também? Ele tá no jogo do Homem-Aranha. Ele tá no jogo do Homem-Aranha no novo. A participação dele no jogo do Homem-Aranha é de chorar, né? É, fizeram ele, né? Tipo, ele é idêntico, ele fez a voz, como sempre, mas ele fala uma parada muito incrível pra MJ e pro Peter. Mas não vou dar spoiler aqui, mas é muito emocionante. Pode falar porque eu não tenho o jogo. Ah, dá spoiler. Olha, pô, até parece. Dá logo, é. Não, não dá. Fala. Que isso, cara? Spoiler de jogo? O jogo não tem spoiler? Que porra é essa? Agora até parece que... jogo agora é arte. Era só o que me faltava. Falaram a mesma coisa de quadrinhos há uns 50 anos atrás. Eu sei, Rex. Foi uma piada e você estragou ela. Obrigado. Mas tem spoiler do jogo. Você pula aí um minuto. Que tem... No começo do jogo você sabe que rolou alguma coisa entre a MJ e o Peter, mas eles não estão mais juntos, né? E aí... E em dado momento eles encontram o Stan Lee e ele fala, tipo, eu gostava muito quando vocês eram um casal, né? Eu sempre fui fã de vocês. E é muito emocionante, cara. É muito foda. É isso? Eu sou um romântico. Essa é a grande frase? Caralho. Sabia que... tipo que ele é o match do Tinder, é isso? O Jovem Nerd me entende. Então, eu entendo. O Stan Lee, cara, ele tem um contrato com a Marvel que esses cameos dele... tinha, né? Que ele tem que aparecer em todos os personagens que ele criou. Se bem que esses contratos aí, eu não duvido nada que continue valendo depois que o cara morreu, hein? Ah, bota em 3D, né? Ele aparecia até em personagens que ele não criou. Ele aparecia em tudo da Marvel. Por exemplo. O cara fazia meet and greet, meu irmão. O cara que fazia meet and greet, fazer ponto em filme era moleza. Exato. Não, e são boas pontas, né? Mas é aquilo, é porque ele já tinha se tornado, tipo, você não consegue mais desvincular Stan Lee da Marvel. Não é só os personagens que ele criou, né? Ele é a Marvel, ele é a cara da Marvel, ele é a cara de todos eles. Só deixar até aqui. Depois de velho, assim, já, não precisando mais pisar na Marvel, ele tinha um contrato que ele tinha que dedicar 10% do tempo dele a ir na empresa. Até ele fala que não queria mais ir, porque ele falou que já não tinha mais tempo a perder. Caraca, você tá lendo todos os contratos do... Não, cara. Como todo bom nerd que existe, a gente pesquisa, né? A gente lê, a gente... Wikipédia não é pesquisa. Wikipédia não é pesquisa. Wikipédia é isso. Olha só, o Stan Lee foi muito esperto que na década de 70 ele queria se mudar pra Los Angeles. E aí ele falou assim, olha, vamos criar um estúdio em Los Angeles, em Hollywood, da Marvel pra levar uns personagens, né? Pra animação, etc e tal. E aí ele, eu faço esse sacrifício, eu vou pra Los Angeles. Eles, você vai mesmo pra Los Angeles? Você é demais. Ele tava querendo ir pra Los Angeles. Olha aí, todo mundo falando que ele era um bonzinho, né? Um safado. Se aproveitando da inocência dos outros. Queria viver num lugar que não chove. Exato. Ele criou a Marvel Productions. Mas queima, né, cara? Pois é, o negócio da bicha tá pegando lá. Ele criou a Marvel Productions lá, né? E ele trouxe, né, os personagens pra animações. Aquelas animações dos anos 70 são bem toscas e tal. Do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, Thor e tal. E aí isso foi derivando, né? A licença tiveram algumas séries live action. Série live action do Homem-Aranha na década de 70, que é terrível, uma coisa absurdamente tosca. Cara, eu gostava. Teve Homem-Aranha japonês também, que não pode ser esquecido. Cara, na época, exato, a gente assistia, né? Porque não tinha opção. Era ruim. Homem-Aranha japonês é bom. Passava no SBT, cara. Tão louco que é bom. E aí o que acontece? Você fala, mas a Marvel tinha esse estigma de só fazer coisas toscas. No audiovisual, né? Se você olhar hoje, né, a qualidade das paradas e tal, década de 70, 80. Mas, em compensação, foi isso que fez com que que os personagens da Marvel se tornassem conhecidos num público geral que não consumia quadrinhos. Por exemplo, por que todo mundo conhece o Hulk desde a década de 80? Lou Ferrigno. Por causa da série. Por causa da série tosca do Lou Ferrigno, cara. Que era parada tosquíssima. Mas, cara, todo mundo conheceu o Hulk por causa disso, nem que não fazia ideia. Cara, então o Stan Lee ainda abriu o leque, que quadrinhos eram uma potência, o cara vendia 60 milhões de revistas por ano, mas ele abriu para um público muito, muito maior, trazendo para o audiovisual, né? E na década de 70, a DC não ficou atrás, foi quando o Superman foi pro cinema, também foi uma revolução inacreditável o filme. A DC já tava muito na frente, porque a DC desde os anos 40, tinha a série do Super-Homem, série do Batman. É verdade. Teve desenho do Super-Homem, então a DC sempre teve os dois principais Adam heróis West, deles, Bart, né? Ward, o Batman e o Superman sempre tiveram na mídia. Por isso eles têm a força que eles têm hoje, por causa disso, né? Hoje não tem essa força toda, não. Hoje em dia tá fraco, né? Mas eles ainda são personagens fortes e que, por pior que seja, se vendem. São vendidos, isso você quer dizer. Mas essa casa do Stan Lee foi muito importante pra popularizar ainda mais os personagens da Marvel. Talvez eles não tivessem a força que eles têm hoje sem esse movimento de trazer pras animações dos sábados de manhã nos Estados Unidos, que era isso, os Saturday Morning Cartoons e tal, desenhos do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, etc e tal, que trouxeram pra um conhecimento de toda uma criançada que nunca tinha ouvido falar. Assim como hoje, todo esse universo audiovisual da Marvel, o MCU e até o universo da DC, tudo isso, as animações, os jogos, etc., atingem um público que nunca pegou numa revista em quadrinho. Tem que acabar o quadrinho, tem que acabar. E isso é muito atual hoje, cara. Você pergunta pra galera, essa galera nunca leu, nunca chegou a parar pra ler. E não tá perdendo nada, não lê não, sério. Uma pergunta. Os desenhos da Marvel da década de 60 aí, 70, ele, algum dia, ele fez sucesso e foi considerado um bom desenho? Cara, minha mãe e meus tios adoravam esses desenhos, cara. Sério? Até as músicas dos desenhos de cabeça. Não, as músicas a gente sabe, eu via, mas só que eu ficava irritado que só mexia a boca e a sobrancelha. Era ou o braço, ou o martelo. Era o Thor do Hulk e do Homem de Ferro. O do Homem-Aranha já era mais bem feito. Eu não sei se é mais recente também. O do Homem-Aranha foi dos anos 90. Não, foi bem antes. Teve uma versão anos 60 do... Mas do é Man, o né? Homem-Aranha e seus amigos. O Homem-Aranha... Não, teve outro que... Teve um antes. Memes hoje, né? Isso. Aí na mesma sequência veio Homem-Aranha e seus amigos, que era junto com a Estrela de Fogo. Estrela de Fogo e o Homem de Gelo. E o Homem de Gelo. Excelsior! Pô, nesse negócio que você falou quando ele se mudou pra Los Angeles, cara, ele perdeu boa parte do acervo dele, inclusive por causa de um incêndio que teve no estoque dele, que ele levou uma porrada. A cidade não chove, mas queima. Não, mas parece que esse incêndio tinha sido provocado por alguém. Caraca, o inimigo dele? Vou queimar os quadrinhos do Stan Lee. Foi o que a perícia na época falou a respeito do incidente, mas nunca foi provado nada. Caraca. Tipo, só um prédio pegou fogo, com todo o acervo dele dentro, assim. Tem uma história também que surgiu recente de que o Stan Lee trollava DC lá pra década de 70, eu acho, então, porque a Marvel vendia mais do que a DC nessa época. Então, e a DC ficava atrás do... Um fica copiando o outro, né? Isso não é... Todo mundo sabe, né? Sim, tem uma porrada de personagens. Os heróis têm seus personagens que são a cópia do outro e tal, só muda o nome e o estilinho e tal. Wade Wilson e o Slade Wilson. É, exatamente. Todos eles. Namoro, Aquaman, né? Tem... Thanos, Darkseid. Exato. Tem Salomão Grande, Hulk, Hawkeye, Arqueiro Verde, todos. Tem uma cópia do outro. Mas, na competição pelas vendas, né? A Marvel tava durante muito tempo na frente e tal. E aí eles descobriram que... Tem aquela história de que descobriram que macaco, se você botasse um macaco na capa, vendia mais, né? E aí durante uma época tinha sempre um gorila, aí nasceu o Gorilla Grodd, essas coisas. Sempre tinha que botar um macaco. Se você procurar, você vai ver um monte de revista quadrinhos dos anos 70 que tem um macaco. De algum jeito tem um macaco. Mas aí eles ficavam tentando... Era na época, é tipo tentar descobrir um algoritmo analógico do que vende mais, do que atrai mais as pessoas. Então, a história que surgiu recentemente era que o Stan Lee, na época, descobriu que a DC tentava copiar coisas, elementos das capas da Marvel, tipo jogo de cor, esse negócio do macaco, poses de heróis, ações e tal, não sei o quê. E aí, o Stan Lee começou a projetar capas com coisas específicas, uns easter eggs específicos, pra ver se a DC ia lá e copiava. E não é que a DC chegava e copiava. E aí ele ficava todo, agora vamos fazer a capa com isso aqui. Aí ia chegar lá no um mês, dois meses depois, tava lá a DC fazendo a mesma parada que eles faziam. Então ele ficava meio que trolando a DC. A parada do Excelsior também não vem disso, porque ele escrevia lá na coluna dele algumas palavras e meio que pra criar jargão, assim. E aí a DC copiava também. Ele falou assim, eu vou falar uma palavra, vou escrever uma palavra no meu texto que a concorrência não vai saber o que significa e eles não vão poder usar. E aí meteu o Excelsior. Mesmo porque, né, não tinha internet pra procurar, né, o significado. É, Excelsior significa Ever Upward. Então, isso era um cumprimento em Nova York, não era? Não, é o símbolo, é também o moto da cidade de Nova York. Sim, sim. E agora o que é legal... Você também era muito bom em geografia. Mas Excelsior, gente, Excelsior é a palavra em latim. Sim. Significa majestoso, incrível, essas coisas. É sempre para cima, né? Sempre avante, sempre adiante. Perguntaram pro Stan Lee uma vez também, tem um vídeo que ele fala assim, qual era o personagem favorito dele na DC? Aí ele falou, meu personagem favorito na DC é o Lobo. Sério? Ele mandou essa? Mandou. Eu sei que ele não é o herói, mas é o meu personagem favorito na DC. Olha aí. Tem bom gosto. Pô, o personagem preferido na Marvel pra ele foi o Surfista Prateado. Não é possível. A história. Não é possível. Ele gostava desse homem. Ele gostava... Era... Não, ele mesmo... Não, ele falou que o personagem... O Homem-Aranha é o maker dele, mas eu sei. É o maker dele, mas ele falou já, tem até... Pesquisar tem ele falando que ele fala que o personagem favorito dele, sim, era o Surfista Prateado, e o vilão favorito dele era o Doutor Destino. Tanto que você vê aquele filme do Mallrats, Kevin Smith, tem uma cena que ele tá conversando com um garoto lá da história, ele tá tentando dar uma levantada na moral do garoto, e ele fala que ele tinha que ser mais como o Doutor Destino. Aí ele dá uma lógica do Doutor Destino, sabe? Porque ele é assim, porque ele... Como ele disfarçou os medos dele com a armadura, assim. Vale a pena ver, assim, esse detalhe. É bem bacana esse filme, só por causa dessa parte. Bom, se o Surfista Prateado é o personagem preferido dele, por que ele nunca escreveu uma história boa pro Surfista Prateado? Não, que isso, rapaz? Porra, tem as histórias boas pro Surfista Prateado. Principalmente as histórias quando ele tá exilado. Não confunda com o filme. Se tivesse como dar unmatching amigo, daria agora. Tu vai me negar três vezes, Yabu. O Surfista Prateado, ele era realmente um personagem mais filosófico, né? E ele notou, dando palestras, ele que o público universitário, mais adulto, né, se fazia mais perguntas sobre o Surfista Prateado, porque ele era mais adulto, ele era mais filosófico, né? Ele era o Stan Lee pensando sobre a vida, o universo e tudo mais. E é muito difícil, assim, eu acho que o Surfista Prateado merece um filme filosófico. Ele não é o personagem de ação e tal, que, né, o que apareceu naquele filme tosco do Quarteto Fantástico, é, sabe, não é, que não é o surfista prateado, aquilo é só uma casca, é só um skin de surfista prateado. É, 1% do que é o surfista prateado, né? Mas tem um motivo por ele ser filosófico assim, o Jovem Nerd, porque também ele tinha muitos escritores que ele mesmo falava que eram os favoritos dele, né? O H.G. Wells, o Arthur Conan Doyle, William Shakespeare, ele gostava muito do Stephen King, então eram personagens, eram autores que inspiravam ele. Então eu acho que daí que vem realmente esse conceito, como você falou, da filosofia por trás do surfista prateado. E eu acho que essa outra coisa importante também, da gente falar da distinção entre o trabalho dele, por exemplo, e dos outros artistas, que também foram co-criadores. O Jack Kirby, o Steve Ditko. A prosa do Stan Lee, tipo, era muito incrível, cara, era muito boa. Você vê que era um cara que gostava muito de escrever e de ler, né? Então se você ler as primeiras histórias do Homem-Aranha ou da fase do John Romita, eram histórias muito verborrágicas, né? E o próprio surfista prateado, né? Mas era um texto muito gostoso de ler. Ele sempre usou muito essa coisa da literação. Peter Parker, Scott Summers, etc. Matt Murdock, né? Então, isso ele usava no texto direto, sabe? Então, você ficava meio que esperando onde é que ele ia jogar a próxima aliteração dele, sabe? Isso era uma marca muito forte no texto dele, que eu acho que fez muita diferença, assim, que firmou ele como autor mesmo, sabe? Como o roteirista, sabe? Porque, tudo bem, o uniforme do Homem-Aranha é uma coisa muito incrível, porque é uma máscara que não mostra a boca, que não mostra os olhos, e cria esse visual mais misterioso pro personagem, e essa eu acho que é uma... O crédito é 100% do Steve Ditko, mas acho que a prosa não tem como tirar dele, sabe? Que mesmo a sessão de cartas, né, das revistas da Marvel era uma atração à parte. E tem gente que reclama da leitura de e-mails. Como é que pode? Esse é um crédito que eu acho que ninguém pode tirar dele, sabe? É indiscutível. Alguma chance de ter um filme bom do surfista prateado com o Freddie Mercury prateado? Cara, eu já ficaria feliz só de ver um bom Doutor Destino, cara. Opa, já tá devendo. Eu acho que agora, caraca, tem muita chance da gente ver coisas boas em relação ao Quarteto. Acho, por favor, que, tipo, né, cara? Por favor. Merece um filme bem feito. E agora eu acho que tem chance disso acontecer. Chances reais. Eu assumo que eu gostei. Eu sou otimista. Cara, eu achei o primeiro filme do Quarteto um pouco mais fiel aos quadrinhos. Mas o Doutor Destino tava uma vergonha, cara. Doutor Destino... O Doutor Destino nunca foi bem usado. E ele é um dos melhores vilões da Marvel. Sim. Dos quadrinhos. Ele é um dos melhores vilões. Ele é o famoso Vasco da Marvel. Ele é o segundo melhor cientista, o segundo melhor mago, o segundo melhor tecnológico. Ele é o segundo em tudo. Segundo melhor tecnológico. É, ciência, tecnologia, né? Tecnólogo, né? Essas coisas, né? Coisa menos importante. Coisa de internet. Vale lembrar também que o Stan Lee deu uma pisadinha na DC, né? Não pisou em cima, mas deu uma participaçãozinha ali no cantinho quando ele fez aquele Imagine DC Heroes, né? Pelo Stan Lee. Just Imagine. Just Imagine. E aí ele criou dele. Os personagens da DC Comics. Questionáveis, né? É, assim, eu gosto muito do conceito que ele gosta de explorar, assim, o Batman é um cara que é preso por um crime que ele não cometeu, vai pro presídio, malha pra caramba, vira um monstro de forte, aí ele bota uma roupa de um morcego mesmo e assume o manto do Batman. Fraco. É fraco, é bem fraco. Por isso que ninguém nunca ouviu falar disso. Caramba. Isso é uma coisa mais one shot, né, cara? É, foram 3 edições fechadas, reimaginando personagens da DC, né, reimaginando os principais heróis da DC pela mão dele, né? A coisa era a assinatura dele na DC, que era pra tentar conquistar alguma coisa. Isso que é o problema, o cara que ganha dinheiro com qualquer coisa. Aí, é o Stan Lee é foda, criação. Aí o cara, a soberba, é o negócio da soberba, grandes poderes, grandes responsabilidades. O cara inventa um Batman que é preso, malha e vira o Bane, ele inventou o Bane! Não, que se veste como um morcego. Ah, então inventou o Otávio Mesquita no carnaval. E o legal é que eles foram incorporados, né? Eles fazem parte da Terra 6. Ah, não, toma no cu. Não, eu me recuso a falar sobre isso. Eu me recuso a falar sobre isso, sério. É uma visão diferente, por exemplo. O Batman é um... Não é o Batman. Sim, o Batman do Stan Lee, por exemplo, era negro. O Super-Homem era louro, sabe? É, sim, mudou a etnia dos personagens. A Flash era uma mulher. Mas assim, olha só. O Batman, quando você vai reinventar um personagem, você não pode simplesmente mudar tudo nele. Porque senão ele não é mais o personagem. Ah, eu vou criar um Batman. O meu Batman é um cara que trabalha em limpeza urbana. E é só isso. E acha uma roupa de morcego no lixo. É só... Não acha. Não acha roupa de morcego, não acha. É só isso, é só exatamente isso. Ele é um cara que limpa a rua à noite. Pronto, reimaginei o Batman. Sem dinheiro, sem... Entendeu? Aí é moleza, cara. Just imagine the impact. Quer ficar pior? Exato. Quer ficar pior? Olha a ligação. E o Batman, quando ele... O personagem, né, quando ele saiu da cadeia, provou que era inocente e tudo mais, ele ganhou a vida e fez fortuna sendo wrestler. Alguma semelhança com a Homem-Aranha? É muito ruim, cara. É muito ruim. A gente tava indo bem no programa, a gente tava denegrindo a imagem do Stan Lee no final. legal? Deixa isso pra lá. Ele não ficou lembrando disso. Vamos esquecer também. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.